che scena malega, ci si informa sempre d'uno ma sin conte udina da intave è un uebba che si nos lamentave vai começar. E aí, lamentáveis? Aqui é o Surfista Iluminado e eu reuni os Saiyajins, Namekuseijins, Tsurujins pra gente falar sobre Dragon Ball Z. Aqui do meu lado tá o Errol, nosso Tsurujin mais especialista em multiverso de todos os tempos. Eu não tô do lado dele, eu tô em outro estado. Tudo bem. Mas, quanticamente falando, você tá do meu lado. É isso aí, quanticamente que conta. Na minha frente tá aqui o Senna, nosso Namekusei super sábio, é quase um ancião, aquele... É o patriarca. Que... É um patriarca ancião, aquele que traz a sabedoria, fica só lá com os olhos fechados, gordo pra caralho, sentado. É só sacanagem! Eu mesmo! Inclusive, deixa uma dica pra galera aí, ó, se o Trento do Futuro aparece na sua porta, atende não que é furado. Só traz merda, né? Ele nunca vem tomar um café, cara. Ele nunca aparece pra tomar um café. Ele nunca vem com um pudim, assim. É. Eu sempre com a gente. Fiz um pudim, não. Nunca. Não, pô, mas pera aí, não. É bom atender, porque vai que você vai ter uma doença do ataque cardíaco e ele tá com remédio, né, cara? Calma aí também, né? Olha o que o menino não tem pra falar, né, cara? Pô, tu vai morrer de ataque cardíaco, pô, tá ali um moleque pra te salvar, tu vai dar esse olé nele. Pô, mas não precisa ser um antes do futuro, né? Pode ser o Drauzio Varela, chegar lá. Bota o colesterol aí, Goku. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje quero falar com vocês sobre os charlatães. Essas pessoas que prometem curas milagrosas, que na medicina nunca ouviu falar. Boa. E também tem aqui, do meu lado esquerdo, do coração, né? O lado do coração, é o amigo Kenô, que é o Saiyajin safado que abandona o próprio filho. Que isso, obrigado. Eu sou empregado do exército do Frieza, cara. Inclusive, dizer que Frieza pode ser o pior patrão de todos, mas é o que melhor garante as melhores condições de trabalho, cara. Melhor remunera, né? Se eu não me engano, acho que tem algum das como é? É das ex, não? Qual é o nome daqueles livros, assim, do Dragon Ball lá, aqueles compilados? Sei lá. O Kazenban, você tá falando? Não, aquele de que tem a técnica dos personagens. O Daizen Shu, você tá falando? Se eu não me engano, tem um deles que eles falam dessa questão do exército Freeza e tem isso, cara. Parece que, tipo, o exército Freeza é cheio dos benefícios. Na verdade, que no Dragon Ball Super Broly chega a mostrar esses benefícios. Os caras têm roupa de caça, atendimento médico. A gente vai começar a falar da reforma da Previdência Galáctica. Ele é do... Ele é pelos direitos trabalhistas. Olha só, ele é um déspota, mas é um déspota que segue o direito trabalhista francês, inclusive. Só não pode tirar férias, cara. Tem o Dragon Ball. O Dragon Ball Xenoverse tem uma dessas que ele fala que teve um funcionário dele que veio pedindo férias e ele deu uma férias permanente. mas tudo bem, porque, o Frieza morre e volta. O período de férias do cara é quando ele tá morto. Não, mas aí. O Frieza tá morto, ele, tá em férias e tal. Imagina só. A galera tá lá na nave, né? Aí jogando Free Cell. Fala, patrão ressuscitou, gente. Esconde aí, abre o relatório. É. Pode crer. É mais ele voltou igual um robô, cara. Será que o Freeza fez aquela restauração mecânica dele no SUS, cara? Será que foi? Não, pô. Foi no plano particular do Império Freeza, cara. Você viu ali até com os médicos dele. Fizeram na própria nave lá do pai dele. Quem vai fazer a operação na tela do SUS? Ele ia morrer naquela porra. Ah, deixa eu contar uma coisa preocupante pra vocês em relação ao Freeza. Eu li uma teoria de desse que o Freeza, na verdade, é uma criança, segundo a raça dele. Por causa do tamanho do pai dele. Pode ser, faz cara. Faz sentido. Imagina se esse cara fica adulto, velho. Perigo. É porque o pai dele é grande. Não, mas é confuso, porque o pai dele é grandão. Só que o pai dele sempre tá numa segunda ou terceira forma, uma coisa assim. É, não é? Não, parece que aquela é a primeira forma desenvolvida, sabe? Entendi. Fica adulto. Tem esse lance que Goku espanca uma criança, é isso que você tá falando? Ele espanca uma criança sempre? Parabéns, Goku! A criança mais maligna da galáxia, né, cara? É, a raça do Freeza envelhece muito devagar, sabe? Entendi, é tipo a Maísa quando era piveta, assim. Exatamente. O Goku tá espancando a menina Maísa e o Silvio Santos é o Goku. A Larissa Manoela é o cooler. Nossa, meu Deus. Boa. Bota a comparativo, cara. Excelente. Mas bora pro cast, vamos lá, simbora. Dragon Ball Z. Vou fazer um primeiro bloco aqui. Eu queria saber de vocês quando foi que vocês tiveram o primeiro contato com Dragon Ball. Kenno, tu lembra quando foi o dia que a série fez 20 anos? Eu não lembro mais não, ó, cara. Cara, eu não vou lembrar. Eu tenho que estar lá no meu Twitter, cara, mas eu não vou de cabeça e eu não vou lembrar não, cara. Acho que é normalmente... Sei que foi isso, foi esse mês agora aí, mês passado, né? É, o especialista em datas é o Senna, cara. Lembra não, Senna? Cara, o anime fez muito, não fez 30 anos não, 86, né? Não, calma aí tem que separar. Vamos separar. Foi em 26 de abril. O que fez de 80, o estreou em 89, no caso, faz as contas. E quem fez o aniversário foi o Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. A série Dragon Ball, fez... Não, que a gente ia falar Dragon Ball todo, porque o Dragon Ball do Goku Cunha assim, é de 86. Sim, não, é só o Dragon Ball Z que fez aniversário aí no dia 26 de abril. Acho que é 30 anos, 20 anos, não vou lembrar. Usem a matemática aí, galera. Não, deve ser 30, né? Foi o Dragon Ball Z. O Dragon Ball primeiro, o anime tem... É, o anime, né? Tem um X de idade, e o Dragon Ball mangá já tem outro. Acho que o Dragon Ball mangá tem quase... Deve ter 35, 40, sei lá. Olha, eu comecei a ver Dragon Ball Z num bloco do Cartoon Network chamado Toonami. Olha aí, eu tinha TV a cabo, Playboy. Eu era uma criança bastante. E aí o Toonami, eu acho que eu tava na... Acho que era anos 2000, assim. 2000, 2001. Foi quando eu comecei a comprar o mangá do Dragon Ball também. Eu tava esperando esse bloco do Toonami, e aí aparecia sempre os flashes dos primeiros episódios do Dragon Ball Z. Os caras sanguentados, lutando, atravessando o bucho do outro com raio. Aí eu falei, cara, que merda é essa? Eu preciso assistir. E aí foi amor à primeira vista. Olha aí. Mas qual fase foi essa? Foi a do Raditz. Porque lá do 2000, em 2001, eu acho que já tava passando na Rede Globo. Na Rede Globo era lá pro lado de 2001. 5 ou 6, se eu não me engano, que ele vai pra... Não, bicho. Ele vai pra região. Sim, cara, o Dragon Ball, se eu não me engano, ele chega na Band por volta de 2000. Não, pera, eu acho que você fez tanto certo, porque 2001... Calma aí, galera. Exatamente o que eu ia falar. O 2001 foi o ataque das Torres Gêmeas. Então deve ter sido bem antes, então. Não, mas aqui, ó, 14 de agosto de 2000 foi a estreia do Band Kids. O Dragon Ball Z, se não me engano, ele estreou na Band algumas semanas antes de criar o Band Kids. Acho que o Band Kids foi criado 2 meses depois da Band ver o resultado do Dragon Ball Z. Band Kids. Transformando as suas tardes com passatempos, curiosidades, concursos e os desenhos mais incríveis da telinha. Dragon Ball Z, El Hazard, Cadillacs e Dinossauros, os 6 Biônicos. E amanhã eu tô de volta às 3 da tarde. Eu sou Kira. Band Kids. Na Wikipédia que o Toonami começou no Cartoon Network em 97. Eu comecei a ver Dragon Ball em 97. Foi isso. Ah, sim. Então, porque no caso é o Toonami, verdade. É. A Band só compra bem depois. Eles dividiram, né? Isso. Assim, primeiro contato. E na Globo passou só o Majin Buu. Primeiro contato mesmo com Dragon Ball foi no SBT, né? Que estava um Dragon Ball clássico, né? Mas aí quando começou o Dragon Ball Z, eu não tava ligando os personagens. Só via, pô. Eu tinha problema. Assim. Cavalo, rabo de macaco e tal. Eu vi o Goku criança, né? O Goku de Várzea, Goku moleque no SBT. E via os jogos de Super Nintendo, que tinha. Eu não entendi nada. Quem são esses personagens, cara? Tem nada a ver com o desenho. Chegou a encarar o. Oceano, eu também passei por isso com um boneco, eu comprei um conjuntinho, que era tipo um joguinho, cara, que simulava o Tenkaichi Budokai, né? Aí ele vinha com um conjunto de 6 bonecos miniatura que tu botava no, numa, tipo, uma basezinha, e aí tinha um palito que ficava arrastando os bonecos pra frente e pra trás pra simular a luta, né? Aí o boneco que caía, perdia. Só que, tio, os bonecos normais, tipo Kuririn, Tenshinhan e Pico, você conseguia identificar, apesar de na época eu ainda não saber quem era o Pico, você conseguia identificar pelo desenho da SBT. Aí já Goku, Vegeta e Trunks você não conseguia porque, pô, o Vegeta e o Trunks não tinham aparecido ainda. E, tipo, o Goku tá de cabelo louro, né? Você ficava, caralho, tipo, na embalagem você conseguia ver o Goku, tinha o Goku na caixa. Então, tipo, era muito bizarro isso, cara. Os jogos de Super Nintendo também eu passei por isso quando tava na saga na Mercosei. Eu consegui o jogo da saga Majin Buu, que é o Super Goto Ben 3. E, tipo, eu ficava, caralho, quem é essa galera, cara? Tipo, por que tem tanta gente de cabelo louro aqui, cara? Não tinha spoiler alert, né? Sim, é quando eu ia comprar boneco de Cavaleiro do Zodíaco, aí tinha lá o boneco do Cavaleiro de Gêmeos, escrito assim, ele é o mestre do santuário. Cara, tem que deixar claro aqui, irmão, Dragon Ball não tem essa de spoiler não, maluco, porque o próprio episódio, assim, já de cara a gente dava spoiler no título, né? Não, Frieza, título, né? É, Frieza morre, tipo, você, porra, Frieza é derrotado, é. O concurso transforma. Não, me cusei, foge, porra, acho, né, que isso vem, eu acho que isso vem porque o mangá já devia estar bem à frente, assim. Então a galera já sabia, meio que já sabia. Que, é, assim, a galera já o japonês, né, que não era nenhuma surpresa. O japonês já sabia o que ia acontecer, e aí foda-se, né? Tipo, não, porra. E hoje a gente tem que lembrar também que, tipo, Dragon Ball Z lá, não só o Dragon Ball Z, qualquer tipo, ele passa semanalmente lá. Então, tipo, o cara é mais. Se a gente aqui ficou bolado porque os 5 minutos de Namekus eles demoraram pra caramba, isso a gente via a semana inteira. Porra, imagina pro japonês que vinha aquilo a cada um episódio por semana, cara, o parto que devia ser essa porra, mano, cara. Mano, é imagina, triste porque porra. Tem gente até hoje no YouTube que tenta encaixar o episódio nesses 5 minutos. Aí eles botam assim, veja a batalha de Goku contra Frieza em tempo real. Aí eles pegam os episódios e deixam ultra rápidos. É ridículo. Só botar luta, cara. Só botar luta. É o que importa, né? É, então, não, foi 5 minutos, mas eles estavam muito rápidos. Ó, cara, isso aí, ó, queria já deixar aqui, ó, que Cavaleiros é muito melhor que a Batalha das 12 Casas. Se você juntar todos os episódios, dá 12 horas certinho, hein? Olha aí. Tudo planejado pelo mestre Kurumada. É foda as 12 casas, porque, assim, o subir a escadaria de uma casa pra outra deve durar uns 10 minutos, 15 minutos. As escadarias do caralho, né? E aí o resto do, aí o resto do tempo, na verdade, eles estavam lutando contra os Cavaleiros de Ouro, apanhando e, sei lá, desmaiados. Assim. E era na velocidade da luz, porque tem que lembrar que o Cavaleiro de Ouro vai na velocidade... E são várias velocidades da luz, né? Tipo, cada um tem uma velocidade da luz provavelmente diferente. Provavelmente na primeira hora das 12 casas, eles já entraram umas 4 casas. E aí teve alguns momentos... Aí teve alguns momentos que eles ficaram cansados e desmaiaram lá, dormindo. Sim, eles ficavam fazendo hora na escadaria, cara. Pô, sim, trocando ideia. Tipo, não, vamos dar descansado aqui. A gente lutou com aquele cara, estamos cansados pra porra. É, vamos repor o sangue aí. É, vambora, né? Foda, porque o pior que o Erro falou isso aí, e realmente, cara, puxando da memória, era escadaria. Eles correndo, né, na escadaria e caralho, bicho. Era. É, a mesma galera que construiu. Do caralho. Campeões construiu essas escadarias aí, cara. Essas escadarias existem lá em Atenas, né? Nas ruínas do Partenon. Meu sonho é ir lá e começar a correr a escadaria gritando Saori! Saori! É o meu sonho! Saori! Nossa, vai passar 10 horas subindo. Não, ele vai chegar na primeira parte e vai ter um camarada não, irmão. Vou passar aqui não. Se quiser passar, vai ter que me enfrentar. Vai ter que cortar meu chifre. Aí o Arrow vai viver aí, ó, o grande sonho da vida dele, que é atravessar as 12 casas. Né? Sim, o Senna tem mais alguma coisa a falar, porque ele aí sem querer continua aí. Não, eu, mesma coisa que você ia falar do jogo. Inclusive, o jogo que eu joguei quando era criança era o Super Bowl Toadem 3 também. Eu acho que era o único que achava na época. Eu acho que era o que tinha. Devia ter sido o que saiu. Tinha o Trunks Pivete, né? Tinha o... Isso. Esse jogo, inclusive, eu tinha um livrinho de código que tinha um código pra habilitar o Goku, que o Goku não vem ali. Não. Esse aí é no Super Boto Ben 2, assim, ó, pra ali. Ah, no 3 quem se habilita, então, com o código? É, no 3 você habilita o número 18 e o Trunks do Futuro. Ah, não, Trunks do Futuro acho que já tem. Sim, não. Tem o Trunks criança, do futuro não tem, não. Ah. Eu joguei esses jogos há pouco tempo pra ver, usei esses macetes, pra ver o personagem que libera, jogar com eles e tudo mais, e cara... Vocês jogaram em que plataforma? Porque eu joguei, acho que só tinha pra Nintendo, não era? Sim, o Super Nintendo. Mega Drive também. Eu joguei do Super Nintendo, caralho, era ruim, era travado o jogo. E dividia a tela, né? Na época era legal, a gente se divertiu. Eu fui jogar há pouco tempo e, cara, os jogos são bem ruinzinhos, cara. Ele é bonito. Eu acho que não. Os sprites dele são bem bonitinhos. Pra época, cara, eu achava bonito. Não, os sprites são bem finitinhos pra época, sim, cara. Não, cara, bem bonito. O 3 ele é bonito. Agora sim, pra jogar, porra, era foda. Cara, o 3 é. O 3 é que é o mais bonitinho, né? Que tem o Trunks do Pivete, o Gohan, né? Cara, o 2 ele também vem indo na travessia do caminho. Ele acerta nos sprites dos bonecos, mas você vem indo com o cenário. O fundo de cenário é meio zoado, né? Bem desenhado, até ficou meio estranho. A cor, inclusive, que não combina com os personagens. O 1, eu acho que até no design dos bonecos é estranho, cara. Você parece mal desenhado. Tá? O 3 é aquele que nem tem modo história, né? Pra salvar fazer o torneio, né? Pra zerar. Vocês jogaram muita tranqueira, velho. Eu não lembro de nada disso. Continua assim, cara. Que tá bem. Cara, tem um Dragon Ball, eu não lembro o nome dele certinho, mas quando a gente era criança, a gente chamava de Dragon Ball o Pau Comeu. Não sei se vocês jogaram do PlayStation. São 6 personagens, 3 contra 3. Ah, sim, esse aí ele tem vários nomes, mas eu conheço ele como Dragon Ball Z History, cara. Que é esse o... é do PlayStation 1, Dragon Ball Legacy. Eu joguei no Sega Saturn, né? Mas tem companhão também. Cara, esse do Sega Saturn eu sou bolado, porque, vamos mostrar o poder do Sega Saturn, então vamos botar mais conteúdo no cenário. Aí, no PlayStation, a primeira luta é contra o Nappa, né? Eles pulam um Raditz. E, eles lutam no PlayStation, eles lutam no cenário como no anime, tipo, um deserto, tem algumas pedras, montanha ali pra você bater e tal. Aí tu vai pra versão do Saturno, eles botaram umas árvores na porra do ambiente. Eu digo, caralho, de onde que eles tiraram essas árvores, cara? Não tem isso nem no mangá e nem no anime, cara. Pra que você tem que enfeitar o padrão? Vegetação, né, cara, ali perto, pô. Enfeitar o padrão, mais coisa. Cara, pra quê? Não, tipo, olha, não, cara. Cara, esse era o jogo Smashing Buttons, que você não entendia como funcionava. Isso era foda. Inclusive, eu joguei ele na época que tava passando, eu acho que era o do Freeza. E aí eu finalizei ele. Ele vai até o. Se eu não me engano, ele vai até o Buu, né? Sim, vai até a fase Buu do jogo. E o último, claro, vai ser o Majin Buu Pivete lá. E aí eu zerei ele na locadora lá, cara. Consegui. Um dos que eu consegui zerar na locadora, porque. Sabe, ele é rapidinho. Não, mas assim, tipo, se você der mole, seu save, porque já era na época de memory card, e o memory card do PlayStation 1 era aquele limitadaço, né? Uhum. E se você desse mole na locadora, a galera passava por cima o seu save e foda-se. Ah, cara, porra. Memória card. Mas aí não podia reclamar, porque, porra, né, bicho? Mas fazer o quê, né? Cara, o Dragon Ball original mesmo, assim como o Arrow, eu conheci pelo SBT também, com aquela grade maluca, que passava um episódio sexta e depois não passava no outra sexta e passava no sábado. Era sempre um horário criativo. Sim, eu acordava faltando uma hora pra passar o Dragon Ball na minha cabeça. Naquela época o Silvio tava testando, esperando até o dia da noite. Vocês não tão ligado, cara. O Silvio já tava testando aquela coisa de estar mudando a grade o tempo todo e, sabe, ter a grade esquizofrênica na televisão. Sim, cara, se eu não me engano, tinha episódio até hoje. Cara, tinha episódio que inclusive eles pulavam, cara. Tipo, então, cara, não esperava a continuidade daquilo ali, que não tinha como. Mas o Dragon Ball Z mesmo foi o que me fez me tornar fã da série mesmo, porque passava na continuidade ao modo de que você se apegava à série, aos personagens. Eu vi quando estreou na Band, cara. Tipo, eu tava de bobeira num domingo assim. Casa, já era domingo à noite, segunda eu ia pra escola, acho que na época eu tava na quarta série, não vou lembrar a idade agora. E aí, meu pai tava vendo aqueles bons programas de esporte da Band, na Band é esporte de 9 da manhã até sei lá que horas da noite. E aí tava passando o bom e velho Milton Neves, lá e seus mexendo. E aí teve uma hora que eu tava no quarto, ele tava vendo a TV, tava no comercial, e aí apareceu na Band o comercial, Dragon Ball Z, Goku e seus amigos, não sei o que lá, e tipo, fiquei olhando e fiquei com a impressão de, porra, já vi isso em algum lugar. E aí, quando apareceu a tela, deu o lance assim no rosto do Goku, né, mostrou o Goku, eu lembrei na hora, porque querendo ou não, o design do cabelo do Goku é... Não tem como, né? É único. Não tem como você confundir. Eu não sei o que caralho aconteceu aí, acredita quem quiser. Eu lembrei do Dragon Ball. Pô, isso aí é aquele desenho que passava no SBT. Tipo, eu não tava me ligando que era a continuação. Eu achava que era o mesmo desenho do SBT. Pô, esse aí é o desenho que passava no SBT e tal. A Band vai passar, não sei o que lá, ele vai estar grande agora. E aí eu queria ver o desenho, aí aconteceu uma história engraçada. Logicamente, eu pedi pra minha mãe, poxa, mas posso ficar em casa amanhã? 3 horas vai ter o desenho, quero ver. Logicamente, você criança, minha mãe chegou e falou pra mim, não, você vai pra escola. E eu, como criança, não tem como lutar, beleza, vamos pra escola e tal. Foi meio cabisbaixo, né? Queria ver o desenho. E aí cheguei na escola, meu amigo. E tipo, tava uma galera na frente do portão, assim, que não era comum. Tipo, uma porrada de gente e tal. Fui tentar entrar, encontrei com uns amigos meus. Ah, não, não vai poder entrar ainda não. Minha mãe ainda me levava na escola, né, nessa época. Ah, não vai poder entrar não, porque parece que aconteceu alguma coisa ali, eles estão resolvendo. A gente esperou, esperou, esperou e nada. Aí nisso eu já começo, pô, vai passar o desenho na Band e tal, pá. Já espalhando pra galera. E aí nisso chega a diretora da escola, hoje não vai ter aula não. Deu problema aqui no encanamento da escola, vocês vão ficar, a gente vai ficar sem água. É, então vai vir um técnico aí resolver, volta amanhã. Aí, meu amigo, era tudo que eu precisava. Voltei pra casa felizão, porque eu ia assistir o Dragon Ball. Isso aí foi Kami-sama, foi, cara. Intervindo por você, rapaz. Kami-sama pode ser legal. Tava destinado a virar um grande fã de Dragon Ball. Eu assisti o primeiro episódio, né, que é aquele fillerzão maroto lá, pra você conhecer o Gohan, né? Isso aí é uma coisa espetacular de Dragon Ball Z, tem filler pra caralho, primeiro episódio já é um filler. E aí depois, né, vou tentar de novo, né? Cheguei, mãe, pô, vi o desenho tal, e poxa, posso faltar aula amanhã pra ver? Tá, amanhã essa pauta você assiste. Eu consegui emendar, consegui ver o segundo episódio. Aí depois disso, a partir do terceiro, não tinha mais como matar a aula, eu usei um macete do videocassete, que na época tinha lá de fita VHS, que o vídeo ele conseguia gravar automático, né? Você programava. Programava, né? Eu fazia muito isso com o desenho do Homem-Aranha, que a gente passava na Globo, né? Sim, eu botava pra programar, eu tava dormindo e deixava lá programado, contando que ia dar certo. É. Tinha dia que dava certo, tinha dia que não dava. É, eu conheço o Homem-Aranha, você tinha que ficar uns 30 minutos antes e terminar uns 30 minutos depois, né, cara, porque não dá. E aí foi assim, cara, comecei a acompanhar a série assim, depois o Dragon Ball Z virou o Band Kids, começou a, depois de um tempo, a passar meio-dia também, aí tipo, a galera da sala que tinha Band em casa, que aqui na região, pra pegar Band era um inferno, né, porque ainda não tinha parabólica, que eu também não tinha, era aquelas anteninhas, então era foda. Aí depois disso comecei a comprar revista de anime, comecei a ficar mais fã do Dragon Ball, a Band conseguiu ampliar o sinal dela e passou o horário do Dragon Ball, acho que pra umas 5, 6 horas da tarde, né, não que estudava tarde, agora conseguia ver o Dragon Ball inédito, né? E aí, cara, virei fã da série, depois acompanhei pelo Cartoon Network, aí como o Arrow conseguia a TV a cabo. Assisti pela Globo também a saga Majin Buu, tipo, eu era um dos caras da escola que era viciado em Dragon Ball. Então, pô, fiz amizades graças ao próprio Dragon Ball Z. Então, porra, cara, foi uma época assim, muito legal da minha vida, assim, cara, fiz bons amigos, me diverti pra caramba graças à série. Então, tipo, mas meu primeiro contato mesmo com Dragon Ball Z foi ali, cara, na Band, não tinha Band Kids ainda, era só um tapa-buraco assim da Band, assim. Antes dele ainda era 2 horas só de propaganda Polishop, vídeo de Taibo. É, pode crer. E eu assisti essa merda até começar o Dragon Ball, cara. Isso que era ruim da Band, né, cara? Por quê? Isso que era muito ruim da Band, eu não tinha muito aviso, né? Não sei se vocês lembram, eu assisti Slayers, né? Slayers passava 9 horas da noite, tá ligado? Pô, achava que era, e caralho, Slayer também. Esse aí, eu tentava acompanhar, mas nunca dava certo. Puta, dá, era foda, cara. Porque todas as revistas de anime que eu gravava, falava que Slayer era aquilo, Slayer é a segunda chegada de Cristo na Terra. Aí eu fui assistir, tipo... Ah, bobinho, cara. Pô, eu gosto. Caralho. Eu gosto. É, é que eles passaram só o primeirão, né? O primeirão quando vai juntando os Elgades, os caras tudo ali. Sim, sim. A Band chegou a passar, ou seja, na parte lá do Rezo, do Monge Vermelho, não do principal, mas do clone dele, né, que vinha depois. Cara, eu não lembro, eu não consegui assistir tudo na Band na época, eu não... Eu vi... Tinha dia que não passava, e passava o Gatchaman no lugar, o... Caralho. Sim, esse Batalha dos... O Batalha dos... É. Não, cara, com os Slayers eu vim na Rede 21, que até... Não lembro que época. Era uma subsidiária da Band, né? Que só passava em São Paulo. E aí eu assisti o Slayer lá. Pelo que eu vi, essa já era a segunda temporada, né? Que, tipo, voltava... ela já falava que tinha derrotado o tal do Rezo, um monge vermelho, e aí, só que ele tava de volta, só que não era o verdadeiro, era um clone. Aí eu falei, ah, foda-se, eu vou assistir, achei legal, e vi até o final. Mas, cara, o Dragon Ball é isso aí. Mas e você, Sufista? Como você conheceu o Dragon Ball? Cara, o Dragon Ball mesmo, também foi lá no SBT, né, eu assistia, tipo, religiosamente eu assistia todo sábado lá, só que a SBT parou, né, de transmitir e tudo, né. E quando começou o Dragon Ball Z, foi um primo meu que chegou falando que tinham feito. E também era na época que tava, eu tava de aula, assim, né? Então, eu não assisti, não peguei os primeiros episódios, não. Eu peguei, quando eu fui assistir mesmo, foi já na... Foi um dia que eu faltei aula, eu não lembro por que eu faltei. Só sei que eu faltei. E eu vi, já era aquele... Já tava naquele episódio que já tinham matado o Raditz, já. E o Piccolo já tinha pego o Gohan pra treinar, tá ligado? Aqueles episódios de... Você já entrou nos feeders de treinamento. É, exato. Já tava... Tava, inclusive, num que o Gohan, ele se apega a um dinossauro lá. Nossa, é uma voz irritante do Gohan. Né, aí o bicho... Cara, aquele episódio é meio cruel, porque ele desmaia, né? E aí o bicho lá devora o dinossauro amigo dele. É pesado esse episódio, bicho. Pela primeira vez, Gohan aprendeu a severa lei do mundo selvagem. Porém, ele não pode ter medo, porque os Saiyajins não podem esperar. Essa fase dos fillers do Gohan, que eu acho que os três primeiros episódios dessa parte do treinamento filler é focado no Gohan, e aí depois vai pra galera, pros terráqueos, né? E cara, esses episódios são sempre assim, tem sempre o final cruel, que é pra mostrar que, tipo, o Gohan, ele tá se fortalecendo, né? Se fortalecendo no deserto mesmo, que ele era um moleque mimado pela mãe, né? Então aí tem... Cara, eu não vejo o Gohan tão mimado pela mãe, eu vejo o moleque normal, né? Assim, porque você tem que lembrar que nessa fase aí, ele tinha 5 anos, né, cara? Claro, e, tipo, viveu em paz na época lá e tudo, saca? Não, cara, mas a não própria... Não tem como não ser, meio que não tem como não ser, não, cara, uma criança assim, normal e tal, sei lá. Não, mas a própria criação da Tite, ô Sofia, até o Goku fala no começo do... Quando ele leva... Super protetora, né, na verdade. Ele fala que ele quer... Deixa eu perguntar, ah, então, Goku, você treina? Ele já treina? Ele tem aptidão pra luta? E o Goku, pô, eu até acho que ele tem, até queria treinar ele, só que tipo, a Tite não dá moleza, ela não deixa eu ficar com um garoto, e ela fica em cima, ela fica em cima dele direto, tipo, ela não dá moleza. Ele fala assim, ela fica querendo que o Gohan tenha um futuro. Sim, olha aí, ó. Né? Em vez de estar só lutando, ela quer que ele estude, né? Ele tem uma formação. Isso aí, o Goten ficou sem esse controle aí, ó. Virou um moleque, hein? Olha lá. Mas Dragon Ball GT não conta. Olha aí, mas é verdade, é pior que é verdade. Mas não, ele já tinha essas paradas de encontro lá no final do Dragon Ball mesmo. Sim, ele reclama até que o torneio. Não, eu só quero deixar claro que o primeiro ponto. A galera fala, o Goku mal pai, não passava o tempo com o Gohan. Tipo, a primeira fala dele na casa do Kami, não, até queria passar um tempo com ele, mas tipo, a Tite não deixa, né? Então, olha aí, ó. Olha, ó, o cara queria passar um tempo com o filho ali, e aí a mulher... Ensinando o pivete a lutar, a espancar os outros, esse tipo de coisa. O ser um mau pai vem por causa do Dragon Ball Super, né? Se você pegar o começo da série, ele morrendo pra salvar o filho, né? Porra, sim, mas a gente chega já lá. Vamos, a gente já chega nessa treta aí, que essa daí a gente vai ter um bloco até especial aqui pra ela. Só pra ela que eu incluí aqui na pauta. Mas vai dar certo, vamos lá. Então, assim, só pra concluir a parte em que eu fiquei, né? Tomei conhecimento, né? E aí foi nessa época, assim. Aí o primeiro episódio que eu vi foi aquele do Gohan, desse que eu falei, né? Só que aí eu só voltei a assistir mesmo, assim, de vez em quando é que eu consegui assistir. Quando eu tava de férias, quando eu entrei de férias, foi que eu consegui assistir, e ainda assistia pela metade, porque a minha tia cuidava de mim na época, e assim, ela queria assistir a novela lá do Vale a Pena Ver de Novo, tá ligado? Aí, um dia eu assistia Dragon Ball, e outro dia ela assistia a novela, só que ela era mais esperta, porque a novela era maior do que o Dragon Ball, né? Aí, quando era o meu dia, eu assistia Dragon Ball, e ela ainda assistia, pegava ali mais ou menos metade, finalzinho da novela. Quando era o dia dela, eu não pegava nada de Dragon Ball, então eu assistia episódio sim, episódio não de Dragon Ball nas férias aí, já foi lá naquela fase do frio. Aí você não chegou, Sofia, na saga Cell, quando o horário mudou, né? Você não chegou a conseguir ver, não, cara? Na fase do Cell eu cheguei a ver, sim, alguns episódios também do mesmo esquema. Não, na saga do Cell tinha passado a achar em 5, 6 horas, cara. Então, não dava pra você ver tranquilo. Só se outra pessoa monopolizava a TV nesse horário, né? Que também era horário não, de novela. Não, nesse horário. Já era quando meu pai já tava em casa e queria ver, acho que era. O que é que ele veio? Ele queria ver aqueles programas policiais, tá ligado? Ah, passava depois, porra. Acabava o Dragon Ball Z, já entrava o Datena ali, mandando. Não, mas ele não era daí, não, porra. Era daquele era outras emissoras, velho. Acho que já tinha na época do TV Diário aqui, já botaram 6 da tarde mais ou menos no mesmo horário. Aí era, ficava meio complicado pra assistir. Mas ainda assim, eu assisti alguns episódios assim, da fase do céu. Só fui concluir a fase do céu mesmo, assim, mas algum tempo depois, já depois quando eu comecei a pegar os animes e tal, pra assistir em retrocesso. Mas perdi muita coisa de Dragon Ball na época mesmo que passou Dragon Ball, perdi muita coisa. Então, meu primeiro contato foi isso mesmo. Eu, inclusive, eu tenho uma revistinha que eu não sei como é que eu consegui ela. Eu acho que eu peguei emprestado e não devolvi. E que... Na época, saiu com toda a história do Dragon Ball, certo? Do Z ali, né? E era na época que passava o desenho no SBT. Passava o desenho no SBT, né? E saiu essa revistinha falando os spoilers de tudo que já tinha acontecido em Dragon Ball, né? Na época, obviamente, o Dragon Ball já tava no GT, né? Ah, deve ser um herói do Vini. Já tinha acabado. Já tinha acabado nessa época, exatamente. Já tinha acabado. O Barry falou, né? 97? Não, 99, na verdade. O GT acaba em 99, né, Sam? Ah, não, peraí. O Z acaba em 95, não é isso? Não, o Z... 95 ou 96? O mangá acaba em 95. O anime eu acho que acaba em 96. O GT começa em 96. 96, então. Aí. Ah, então o GT acabou em 97. Acabou 19 de novembro de 97. Pois é, aí. E aí a revista, essa era um herói. Eu ainda tenho ela aqui, cara. Depois eu procuro aí pra botar. Cara, não era Ultra Jovem, não? Acho que nessa época ele era Ultra. Eu não sei se era Mi. Eu sei, não, não sei se era. Era criança, não tinha Ultra Jovem. Não, é Heróis. Acho que era Heróis. Ou era Heróis ou era. Herói ou Heróis do Futuro? Anime Pro? Ou era então aquela Anime Du, vocês estão ligados? Anime Du? Depois foi que surgiu o Animex, essas outras revistas assim, especializadas, né, em animes e tal. Sim. Até então ali nunca ia vir pra cá, né, bicho? Aquela época, então tinha que ler por lá mesmo. E aí eu, tipo, caralho, olha isso aqui. Aí, inclusive, nessa época, quando tinha as fotos do Goku louro, né, eu achava que era aquele inimigo do Dragon Ball, que era o cara da Red Ribbon, vocês estão ligados? General Blue. Isso! Pode crer. Eu achava que era o General Blue. Eu olhava assim, caralho, o General Blue teve um cabelo maior aqui? Como assim? O que tá acontecendo? Caralho, eu achava que era mesmo. Não mesma. Podia estar mais errado. Não podia não, porque na foto era o Goku assim, todo ensanguentado, super saiyajin, né? E tinha o Gohan do lado, e aí eu digo, caralho, como assim? O que aconteceu, né? Tipo, porra, será que vai chegar esse episódio e algum dia no SBT, alguma coisa assim? E, né, eu não pude, como eu disse aí, eu não podia estar mais errado, né? Foi o meu primeiro contato com o Dragon Ball e Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z. Agora vamos fazer um breve resumozinho sobre o que cada um acha de cada fase. Pra começar aí, vamos falar um pouco agora sobre a fase do Saiyajins e a fase do Freeza. Queria que só o Keno puxasse aí a sinopse. Ah, Keno, sim. Por favor. Então, cara, Dragon Ball Z começa logo após os acontecimentos de Dragon Ball, né? Depois de... Você passa 5 anos após Goku derrotar o Piccolo no 23º torneio de artes marciais. E a Terra ficou nesses 5 anos de paz. O Goku, que tinha casado com a Chi-Chi, estava com um filho de 4 anos, que é o Gohan. E dentro desse período, com alguns treinando, outros vivendo em paz, uma nave espacial pousa na Terra, ou se choca na Terra, né? Que aquela nave do Raditz, ela não pousa, né? Ela bate na porra do chão. E trazendo esse extraterrestre da raça Saiyajin, conhecido como Raditz. Após alguns percalços ali, Raditz se encontra com o Goku e revela que o Goku é o irmão dele e que ele é de uma raça alienígena. Eu falei, a raça Saiyajin, seu verdadeiro nome é Kakaroto. Eu quero saber quem é você. Diga logo, vamos! Você é um inútil por ter esquecido de tudo, seu desastrado. Eu vou explicar. Você não pertence à raça humana deste planeta. Hã? Seu planeta natal é Vegeta. Você pertence aos guerreiros mais fortes do universo. Você é um Saiyajin. E eu sou o seu irmão mais velho. Sou Raditz. Após toda essa bela revelação, Raditz sequestra o filho do Goku Gohan. E Goku e Piccolo se unem pra derrotar Raditz, que era, tipo, muito forte. Tipo, comparado ao nível de poder que você viu ao final de Dragon Ball. No caso que a gente não viu, na época ainda não tinha visto. Tipo, Raditz era muito poderoso, somente Goku e Piccolo se unindo derrotariam ele. Depois da derrota do Raditz e da morte do próprio Goku, isso que eu acho que é uma coisa muito interessante dessa saga, que é um choque, né? Você ter o herói da história morrendo. Depois disso, a gente é apresentado aos Saiyajins Vegeta e Nappa, que eram companheiros de Raditz, que vêm à Terra para saber mais sobre as esferas do dragão e tentar reunir elas para conseguir a vida eterna. E aí a galera ali, logicamente, vai enfrentar os dois Saiyajins, que são muito mais poderosos que o Raditz. Aí começa o grande escalonamento de poder de Dragon Ball, né? Sempre que um vilão perde, o mais forte aparece. E aí resulta em toda a luta que acaba tendo a derrota do Vegeta, a morte do Nappa, a Vegeta vai embora. E aí que é o pontapé para saga Namekusei, né? Aí já falo de Namekusei junto ou para só na... Não, vamos falar aí sobre... Queria que o Senna e o Aaron falassem um pouco mais sobre o que eles acham. Essa saga, deixa eu começar aqui rapidinho. Eu acho legal essa saga, assim, que ela começa com o Vegeta de cabelo, meio que de cabelo vermelho, não sei se era a iluminação, que não ficou muito claro. Era vermelho mesmo. Não, é que no caso existe essa parada de quando o anime tá sendo lançado, eles fazem uns testes de cores. E pelo jeito, pro Vegeta, ainda não tava definido essa coloração. Então tem... Isso aí virou piada depois, tanto que saiu um boneco com essas cores. Sim, tem também a roupa nos jogos que o videogame não conhece. Ele fica dois episódios com essa coloração, que é o episódio que o Raditz morre, né? E aí ele fala, os dois Saiyajins vão vir aí e mostram eles lá destruindo um planeta. O Vegeta bizarramente canibalizando não, porque não é da mesma raça, mas ele devorando o corpo do extraterrestre lá que ele matou. E depois tem um episódio filler, que eles param lá num planeta dos insetão lá. Esse episódio aí foi um dos que eu vi, né, na época que tava passando mesmo. Esse aí, depois que reprisou, eu vi, eu consegui ver mais sequenciado, né? Agora, esse episódio aí eu acho muito legal, porque eles entram lá num planeta, né? Aliás, o Vegeta e o Nappa caem lá num planeta, e esse episódio, ele é muito legal, porque ele é aquela coisa assim, tipo, eles são vilões, né? Obviamente vilões. E o episódio, como é focado neles, coloca eles como heróis da situação, heróis de oportunidade mesmo, né? Digamos assim, né? Onde eles caem no planeta, tá tendo uma treta lá entre dois povos, né? E tem um casal lá que é apaixonado, dois insetos lá, uma é borboleta, outra é um gafanhoto, eu acho que são essas as analogias. Sim, sim. E aí, tipo, eles são vilões, mas eles estão num contexto em que eles podem ser heróis, né, digamos assim, né? Aí o episódio brinca muito com essa questão de, quando é o vilão contra outro vilão, né, ele se torna um... Quando o episódio é focado no vilão, eles se tornam meio que heróis, né? Só que aí é que tá a brincadeira do episódio, que aí na época eu achei... Fiquei chocadíssimo, mas pensando agora em retrocesso, é genial. É que no final do episódio, o Vegeta olha pro planeta e diz, esse planeta aqui não tem porra nenhuma pra gente, não vale de merda nenhuma pra nós. E aí eles destroem o planeta. Na verdade, eles estavam lá ajudando só pra ver se valia alguma coisa. Nesse episódio aí... É muito bom. O único que vê os caras ali como heróis é o insetão lá, que teve a namorada roubada pelo rei. Porque ele ajuda, né? Ele ajuda. O Vegeta e o Nappa, eles escrotizam o planeta inteiro direto, cara. Eles matam todo mundo. Cara, qualquer pessoa que mexe com ele, eles matam. Só no começo que o Vegeta fala, vamos deixar eles levar a gente pra cela. E aí a gente vê o que acontece. E botam eles no Coliseu, cara, e eles explodem lá o inseto gigante, eles matam. Não tô dizendo que eles se botam. Eles não se botam como é, não, porque, mas assim, como episódio é meio que... Eles assim, olha aí, eu comecei a pra caralho. Sim, ainda mantém eles como escroto, mas como o cara tá meio que aquele alienígena, né, tá meio que olha só, eles são heróis, né, vão ajudar e tal, né? A gente meio que, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Eu meio que olhei pra eles e, ah, interessante, eles não são, será que não são tão mal e tal, né? Mas não, no final das contas, eles são fila da puta mesmo, tipo. E é massa porque eles atiram, mesmo na hora em que o casal, que é, no caso, o casal, entre aspas, principal do episódio, né? Vai ficar junto lá, que é o Romeu e a Julieta do episódio, digamos assim. Na hora que eles vão ficar junto, vão se abraçar e finalmente viver o amor deles, é na hora que o poder do Vegeta cai no planeta e explode com tudo. Cara, esse episódio é sensacional. Cara, esse é um dos poucos episódios bons dessa fase dos fillers, assim, tipo, tem outro também que eu acho muito bom, que é dos terráqueos, né, treinando com o Kami-sama e eles são mandados pro passado, cara, esse episódio, ele é muito dark, cara, porque, tipo, caralho, esse episódio eu peguei esse aí também, eu tinha medo pra caralho disso aí, porque tinha uma parte que o Kuririn ficava gritando lá na escuridão e... Sim, você arrasta o Kuririn. Foda pra caralho, bicho. Ou o caos pela Terra, tipo, tá todo mundo olhando muito, caralho, esse planeta, assim, tipo, cheio de caveira no planeta, corpo e tal, aí do nada, assim, ó, vum, é tipo alguém gritando, tipo, sumiu um, aí depois some o Kuririn também, tipo, eu tenho que arrumar, caralho, o que tá acontecendo, cara, esse episódio é muito bom, cara. E ele é dark, e inclusive a animação é escura, né, cara? Todas as cores são bem opacas, e é tudo bem escurecido, e é tudo bem dark mesmo. Eu acho esse episódio eu acho genial. ele é mesmo muito bom. Uhum. O Senil Erro, fala aí, Senil, alguns episódios que vocês gostam, assim, algo que vocês deixa puxam da lembrança. Deixa eu fazer minhas considerações da fase do Saiyajin. Pode mandar ver. Depois o Senna fala, assim que o Erro acabar. Uhum. Cara, eu acho genial como eles usaram o tempo de espera, né, para as coisas da acontecendo. Eles prometiam que uma coisa vai acontecer, os Saiyajins vão chegar na Terra daqui a um ano. E você sentia aquele ano chegando, sabe? O tempo acabando, o pessoal treinando, o Goku correndo no caminho da serpente. Aquele episódio lá que o Goku acaba caindo no inferno. Puta merda, cara. Que desespero que isso deu. Porra, Goku, os caras estão chegando aí. Tá de palhaçada. E, cara, engraçado que quando os Saiyajins chegaram, de fato, toda aquela preparação não serviu de nada pros guerreiros Z. A gente via todo dia o Nappa indo lá e estragando as nossas expectativas. Sim. E no momento que o Goku aparece, eu acho que foi tipo um orgasmo coletivo, assim, todas as crianças. Eu acho que é pra isso que eles constroem toda essa questão, né, de treinamento e depois decepção, né, que depois disso, o Toriyama viu que deu tão certo. Sempre que tem um adversário gigantão muito forte, ele bota o Goku pra derrotar ele com um soco, com um chute, que foi muito satisfatório. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Cara, e hoje a gente tem aí o One Punch Man, né? Fazendo justamente piada com isso, né, cara? Exatamente. E aí todo o jeito que foi a situação de ver todos os guerreiros mortos, foi muito chocante pra criança. Sim, sim. E o Kuririn mesmo, na época a gente achava ele um grande bosta, né? Que isso! Merda, né? Mas hoje em dia, eu relembro o desenho, o Kuririn é um gênio. O Kuririn salvou todo mundo, cara. O Kuririn que teve a ideia de ir pelo Mekuzei. Sim, ele que lembra. Sim, o Kuririn que bolou todos os planos ali que deram certo. Cara, eu vou te colocar essa impressão do Kuririn é um... Eu nunca tive, pelo menos quando eu assistia, né? Nem a do Yanti, assim, da galera ali. Eu só fui mesmo pegar essas questões quando eu tinha um contato com a internet, revendo a série de novo. Mas, tipo, eu nunca tive essa questão. E, tipo, o Kuririn realmente ele é um personagem que, nas duas primeiras sagas do Dragon Ball Z, tanto a Frieza quanto a Cell, pra mim eu incluo o Saiyajin dentro do pacote Frieza, ele tem uma grande participação, realmente, como o Elvio apontou, cara, ele é um personagem decisivo em alguns momentos, em muitas partes da primeira luta contra o Frieza, que é ele, o Gohan e o Vegeta, cara, ele salva o Gohan várias vezes, ele bota a cara, ele mesmo sabendo que ele não consegue enfrentar o Frieza, ele bota a cara na reta, chama a atenção do Frieza pra proteger os outros. Tipo, ele é um bicho. Ele arranca a cauda do Frieza. Sim, ele arranca a cauda. Se eu não me engano, ele lembra que o Saiyajin tem aquele efeito, né? De quando eles apanham os Iron, eles voltam mais fortes. Sim. Tem um nome esse efeito, né? Cara, não lembro se tanto. Que eles tentam fazer isso no Vegeta, né? O que eles fazem? Eles botam o Frieza pra dar uma surra no Saiyajin. Aí quando um tá apanhando, o Dendê tá curando o outro. É. Aí o Frieza percebe que ele tá levando sufoco, né? sufoco não, né? Ele só fala, cara, é o bar. Eles voltam? O que tá acontecendo aqui, cara? Tendo, né? Tipo, normalmente é o bar, eles morrem. Pois é, cara. Enfim, cara, naquele Toriyama ele conduziu a saga do Freeza de um jeito incrível. Foi assim, emoção do início ao fim. Quando o Vegeta resolve se juntar, o Kuririn e o Gohan, foi um sonho de infância. Cara, o que eu acho engraçado. Isso é muito bom, que é uma das. Essa parte do lance do Vegeta como em si, que é um personagem que é apresentado na saga Saiyan. Eu acho uma parada muito legal. Tipo, Akira Toriyama ele é conhecido, até em entrevistas ele falava muito. Que ele não ouve muitos leitores. Normalmente, quando os leitores mandavam cartas pra ele, tipo, falava, o Goku vai ganhar esse torneio fácil. Ele viu que muita gente rasgar, tá. Ele simplesmente fazia o contrário. Ele só fazia o Goku. Por exemplo, o Goku só, dos três torneios que o Goku participou, ele só ganhou um. Sim, ele tinha dela. Só que aí teve, logicamente, o Vegeta, toda a regra, a sua exceção, e o Vegeta foi uma delas. O Vegeta, inclusive, ele revelou essa. Não sei se ele já tinha revelado em entrevistas antes, mas quando teve o filme aí, o Dragon Ball Z, o Renascimento Freeza, ele fez um quadrinho que ele revelou essa questão. Tipo, o Vegeta ele tinha ficado muito popular na época, lá já na saga Saiyajin. Querendo ou não, o Vegeta é um personagem estiloso, né? Tinha toda aquela marra dele. Querendo ou não, o Goku não conseguiu derrotar ele, até fazer um contraponto que o Errol falou, né? Quando o Goku chegava, derrotar. O cara com um soco. Não, o Goku conseguiu fazer isso com o Nappa. O Nappa realmente não foi derrotado. É, que foi um empate, né, entre os dois. Não, o Vegeta foi derrotado pelo Yajirobe, né? Não, acho que foi o Kaioken ali, né? Porque, não, o Vegeta ele matava o Vegeta, mas o Goku impediu. Sim, impediu. Acho que foi. Esses dias eu vi um tweet que define o Goku, né? Falaram que se o Goku tivesse no endgame aí, no Vingadores Ultimato, ele ia dar todas as joias pro Thanos, né? Só pra ver como forte ficaria, né? Não, mas é isso, porque ele já sabia. Isso aí é porque ele já sabia que o Homem de Ferro ia pegar as manoplas tudo, ele já tava garantindo o poder. O Goku segue um arquétipo muito específico de personagem. Ele é a boa influência. Ele é um personagem que ele é bom, independente do que aconteça com o roteiro. E essa bondade dele influencia os outros personagens. Sim, sim. Ele tornou o Piccolo bom, tornou o Vegeta bom. Ah, o Naruto também. O Frieza tá virando uma pessoa melhor agora. Não. O Kuririn, se você lembrar lá do. Pegar lá do Dragon Ball mesmo, né? Mas, o Kuririn no começo, ele era. Goku Pivete, o Goku Kuririn ele era pau no cu pra caralho, né, bicho? Sim, inclusive ele fala na. Inclusive no Z. Ele colocar em cima do Goku e tal. Sim. Inclusive no Z ele fala. Eles estão comentando. Tem na saga Cell eles fazendo a rodinha lá pra comentar sobre eles, né? Tipo, o relacionamento de todo mundo ali e tal. E o Kuririn ele acaba falando essa. Ah, Goku, quando eu te conheci, eu não te suportava. Eu não gostava de você. Mas com o tempo eu aprendi a gostar de você. Até mesmo você vê o Piccolo, o Tenshinhan também já foram. O Tenshinhan era um puta vilão. Era ladrão do deserto. Sim, sim, todo mundo vai se juntando. Né? Nossa, cara, eu conheço. Puta vilão, não. O Tenshinhan era. Porra. Tenshinhan só era treinado pelo rival lá. O Tenshinhan tem muito aquela questão do caminho do lutador desvirtuado. Ele é um cara que acredita na. Acredita na arte. Nem o Yantia é muito. Não, o Tenshinhan é muito puta vilão, não, cara. O Yantia leva um chute do Goku que perde um dente. Caralho. O Tenshinhan, ele é aquela frase que o mestre Miyagi diz: não há um mau aluno, que há um mau professor. E essa era a parte do Tenshinhan. O Tenshinhan, ele era um lutador marcial, ele tinha o orgulho marcial dele, só que ele também tinha a influência do treinamento, tanto do Tao Pai Pai, quanto do mestre. Realmente, tinha isso mesmo. Ele tinha essa questão. Mas aí quando ele começa a ver que as ações do mestre Chizuru desviam muito do caminho marcial, é que naquele momento que ele, cara, isso aqui não é pra mim, eu tenho todo esse respeito a vocês dois, mas agora eu vou seguir o meu caminho. Então, até hoje ele falar no Goku, né? Sim. Inclusive ele até fica meio bolado, cara, eu não venci o Goku, tipo, ganhei na sorte. Ele tem essa questão, né? Aí o mestre Kami fala, a sorte também faz parte do caminho de um lutador. Então se você teve sorte, uma sorte maior do seu oponente, sua vitória vale. Né? Voltando pra saga do Freeza, a lenda que essa era vai ser a última saga do mangá, né? Ah, cara, não se tem muito certo. O Toriyama queria terminar os negócios e falou, pô, vou terminar de um jeito apoteótico. Ah, mas esse cara falou do céu também. Sim, porque... né? Seria o fim da jornada. Não sei, você tem mais cara, assim, de que ia ser meio que o fim mesmo, mas aí... Eu já conversei com o Kenon. Todas as sagas, assim, você pega, elas têm um elemento, assim, meio retroativo, meio ligando, por exemplo. A saga do Saiyajins é a origem do Goku. A saga do Freeza tem a ver com a origem do Goku, com a origem do Piccolo. Do Vegeta. Isso, Vegeta, né? a saga do Cell, apesar de não ter muita aquela ligação maravilhinda, né? É, mostra um pouco ali. É Red Ribbon, né, cara? A saga do Cell é meio que toda sobre o legado dos guerreiros, né? Sim. O mas a saga do Majin Buu. Trunks, é, cara, a saga Majin Buu você pode forçar um pouco a barra, como a galera fala, que é, na verdade é só a volta à questão do mítico do Dragon Ball, que é o primeiro, a primeira fase do Dragon Ball. Ele é aquela aventura fantástica, magia, demônio, sei o quê. Quando entra essa fase Z, cara, é tudo, como o próprio Tao Arrow falou, pô, tem influência de Superman, sim, é muito questão de ficção científica, tecnologia, alienígena, viagem, e aí já aí a saga Majin Buu já é de novo, você, pô, você tem a questão do misticismo ali, né, um mago que quer reviver um demônio, tem deuses e tem tudo mais, então, tipo, a galera fala que tem essa questão, mas realmente em questão de se ter uma ligação com o passado, é pouco. É só rapidinho antes de você continuar a falar dessa questão do final, é que isso sempre é bem discutível, sobre quando que Dragon Ball ia acabar. Tem essas boatas de internet que é na saga Frieza, saga Cell. Cara, tem um post muito bom do site, em inglês, infelizmente, o post, mas se você usa o Chrome, ele traduz na moral, que é o site Kanzenshu, que ele tem um compilado sobre essas teorias de quando era pra acabar, fazendo até uma análise de comparativa de entrevistas do Toriano, mas... Só que uma coisa que eu acho... Eu mando daqui a pouco, porque meu navegador agora que tá dando pau aqui, se eu fechar... Uhum. Tem outra coisa que me faz pensar também, porque, assim, todos as sagas, né, ele tem aquele negócio dos nomes, né, da criatividade e tal. A saga Majin Buu, ele tirou o nome dos personagens, eu não lembro de qual filme da Disney é que tem aquele Bibidi Babidi Buu. Cinderela, Bibidi Babidi. Que o Bibidi é o pai do Babidi, né, e tem o Buu. Não, mas você nota que, por exemplo, o Toriyama, ele gostava de muito assistir muita coisa, né, tipo, você vê que, por exemplo, e é totalmente influenciado, assim, tem Exterminador do Futuro, coisa, exatamente, muita cultura americana, né? Por exemplo, essa questão do Mestre Kami, né? De ensinar o Goku e o Kuririn na base dos trabalhos manuais, que é bem levemente, né? Karate Kid. Karate Kid, exatamente, é bem Karate Kid. Aí, é tipo, ele gostava muito dos filmes de Jackie Chan, né? E gostava muito pelo jeito do próprio Superman, como já foi apontado, né? Então, assim, ele sempre tá pegando o Exterminador do Futuro, né? Na fase Cell, que tá sempre pegando esses elementos da cultura pop. E pra, assim, eu tenho essa impressão de que Dragon Ball, depois do Dragon Ball mesmo, o Z, né? Que ele começa a focar mais na questão da luta, mais na questão de... Ele já tá meio que fazendo uma espécie de carta de amor as coisas que ele gosta. Eu não sei. Se é isso mesmo, mas a impressão de que ele tá fazendo... É que o final do Dragon Ball Divisor também é só luta, né? Tanto que no mangá... Isso. Ele começa com uma coisa mais fantástica, né? Uma mitologia mais chinesa, né? Que ele curtia, né? Curtia. Filmes de artes marciais. Aí é que tá, Sofista. Eu acho que eu vou dar um banho de água fria nessa sua visão romantizada. Aí, Dragon Ball. Tudo é sempre grana, então. Não, sim. O ponto é que, cara, o Dragon Ball mesmo, como o Senna mesmo se adiantou no mangá, o Dragon Ball Z é uma coisa só. Tipo, é 42 edições, engloba aquilo tudo. Então, tipo, é uma coisa só. Só por questão comercial, que quando veio essa fase do Goku adulto, eles botaram o Z ali pra questão de necessidade. Mas, tipo, quando o Toriyama começou a escrever Dragon Ball, ele não ia fazer um mangá de artes marciais nem nada disso. Foi um editor dele, que eu não vou lembrar qual é o editor agora na época, já acho que já não era mais o Toriyama, que virou e falou: poxa, cara, você gosta de artes marciais? Eu acho que ele já tinha ido a quinta vez no cinema ver Operação Dragão, do seria, né? E aí ele chegou e falou: poxa, já que você gosta de lutinha, artes marciais, seu próximo mangá vai ser focado nisso aí. Ele: vai fazer o seu mangá focado nisso aí. Vai fazer assim que eu tô mandando, exato. Porra, né? É, era assim, normalmente o Akira Toriyama, ele porque ele gostava de comédia, né? Falava, é, exato. Ele gostava de fazer trabalho fácil. O Dr. Slump ali é tudo, né, cara? Sim. Ele gostava de fazer trabalho fácil. E aí vai falando, você vai pegando as entrevistas dele durante os anos, você vai vendo, por exemplo, cara, por que as casas em Dragon Ball são redondas? Porque são mais fáceis de desenhar. Procrastinador pra caralho, exato, né? A fase Cell foi toda definida pelo editor, não estava satisfeito com o vilão. Exatamente. Ele queria que o vilão fosse o Dr. Gero. Sim. Aí ele falou: velho, não, esse velho não vai ser o vilão. vai ser muito um velho e um gordo. Porra nenhuma. Não, esse cara parece um palhaço. Aí ele inventou os androides, 16, 17. Aí não, esses androides estão muito bonitinhos. Cool demais, né? Aí ele inventou o céu. Aí, porra, esse céu tá parecendo desnutrido. Aí ele fez o céu forte, segundo forte. Aí, porra, tá quase lá, mas tá estranho. Ele não tem nariz e tal. Aí ele fez o Perfect Cell, né? Oh, cara, que... Foi basicamente... Ele fez o Freeza, né, cara? Chicotada no lombo, né? Sim. Só funciona assim, né? Mas deixa a gente se adiantar um pouco mais. Deixa o Senna fazer alguma consideração relacionada à fase do Saiyajins. Pode mandar ver aí, Senna, falar algum... Eu não tenho muito a acrescentar que vocês já falaram bem. Eu só queria pontuar que eu falou sobre a questão da emoção, né? E, cara, é totalmente emoção, porque... Assim, eu acho que se eu assistisse hoje com a cabeça que eu tenho hoje, né? Não conheço Dragon Ball, não seria o mesmo impacto, né? Porque você criança assistindo aquilo ali, por exemplo, quando eles estão indo na Namekusei, né? Cara, você fica com medo deles morrer ali a qualquer momento, né? Quando aparece a equipe do Ginyu, você fala, vixe, vai... O gordo faz um negócio lá que vira uma estaca de madeira com a árvore. Assim, nossa, vai empalar essa galerinha toda, né? Quer dizer que quando o Goku troca lá de corpo. Aliás, é o Ginyu que troca de corpo com o Goku, sim, né, cara? Dá uma agonia, hein? Eu fiquei três dias agoniado, né? Você fica pensando, sim, como é que eles vão voltar, né? Como que vai. Cara, a solução disso é genial, cara. Só que é aquilo que eu falei. Se você assistindo hoje com a cabeça que você tem de tantas coisas que você já deu, você já sabe que vai voltar, que não sei o quê. Acho que não tem o mesmo impacto, né? E é tanta emoção assim que o que ativa o Goku Super Saiyajin é a emoção de ver o Kuririn morrendo, né? Por acaso acham que vou perdoá-los? Eu não deixarei nenhum verme com vida! O que há com você? Não se mexa! Não vê que vou matá-lo! Kuririn, não! E o próximo será esse garotinho. Como se atreve? Não vou perdoar você! Seu desgraçado! Ouça com atenção. Eu quero que leve Piccolo e se afaste deste planeta. Ele ainda está vivo. Você não ouviu, Gohan? Vá embora antes que seja tarde demais. Obedeça! Tá bom! Você sabe que o Toriyama surgiu como explicação para o Saiyajin, né? Que os Saiyajins, eles são criados numa sociedade que incentiva o ódio, a violência, sentimentos ruins. E aí, como na Terra o Goku tinha sentimentos bons e foi criado mais disso, quando ele sentiu a morte do Kuririn, ele começou a ter um contraste de sentimentos positivos e negativos. Isso despertou o Super Saiyajin nele. Ah, mas e as células essas? Não, sacanagem. Não, mas e o Bardock que virou Super Saiyajin? Exato. Não, pois é. Isso o Toriyama veio agora, né? É tipo J.K. Rowling, sabe? E o Broly Super Saiyajin 4? Não, aí eu não. O Broly tem um... Calma. O Broly tem um problema genético, né? Que os bebês que nascem... É Dodói, ele é o Dodói. Eles morrem cedo, parece. Um negócio que é legal falar aí pra quem não conhece é a parada dos nomes, né, do Dragon Ball também. Vocês sabem por que que é Saiyajin? Não. É que Saiya, em japonês, é um anagrama pra Yasai, é verdura, né? Japonês. Então todos os nomes de Saiyajin são, por exemplo, Kakaroto, vem da leitura de Karoto, que é cenoura, né? Não sei se... Sensacional, adorei. Raditz, eu acho que é rabanete. Napa é um tipo de repolho, né? Napa. E também de vegetal, que é vegetal, né? Por isso que ele é o rei dos Saiyajin, né, cara? O rei dos vegetais, né? E o Freeza tem outra curiosidade também, que todos os asseclas deles, assim, a maioria dos asseclas, na verdade, tem nome de coisas que você coloca dentro da geladeira, né? Por exemplo, Ginyu vem de Ginyu, que é leite, né? Sutter, que é manteiga. Isso que eu acho legal nessa questão dos nomes com o Freeza é que ele faz subcategorias, né? Os soldados mais baixos, eles são nomes de frutas, né? Então você tem o banana, Zabon, Dodora e tal. Você coloca lá embaixo, né, na geladeira. É, exato. As coisas especiais de Ginyu é todo mundo ligado ligado a leite. É, tem o vinil, que é leite, como o Sam falou, leite. Eu acho que um é manteiga, que eu não vou lembrar agora. Que é o ricume, butter, tem iogurte. Então tem toda essa questão. São derivados. A força especial laticínio. Exatamente. E aí, exatamente isso. E o Freeza e o pai dele já estão o nome de refrigeradores, né? O Freeza, Freeza, todo. Cooler, né? Cooler. Não, aí tá, o cooler, ele não tem essa questão do... Ele é canônico? Não, ele é canônico, ele tá no sexto mundo. Ele é só coisa de filme. Eu acho que vão transformar ele em canônico, hein? Deixa eu registrar. Não, acho que não, porque o Freeza tá vivo. Ele não acrescenta nada, sabe? Ele é, tipo, o Freeza tá vivo. O Broly também não acrescentava nada aí. Ah, o Broly é super maneiro. Olha aí, Dois pesos e duas medidas aí, ó. Peraí, saindo rapidinho do Dragon... Arrow, você viu o último filme? Vi. Não. Qual Broly você prefere, Z ou o atual? Atual. Olha aí, ó. Porque o Z, só porque o Ken não gostou também, eu sou fã do O Z tinha uma premissa muito boa, é mas... O Broly original é melhor. Era só um personagem o original. Sim. Só uma coisa, cara, já que a gente tá meio que englobando Saiyajin, só pra dizer, cara, uma das minhas sagas favoritas é a saga Saiyajin. Eu gosto bastante dessa saga, porque pra mim é onde ela tem uma das lutas mais fodas do Dragon Ball Z, cara. Cara, eu adoro essa luta do Goku versus Vegeta. Eu acho pra mim ser assim, uma das melhores dentro da série. Logicamente tem outras lutas fodas também, mas pra mim ela é uma das melhores, porque eu acho que é a primeira vez dentro da série ali que você tem os dois lutadores, não só um ou outro, que normalmente isso era muito comum, principalmente no Dragon Ball, você ter sempre um lutador na vantagem da luta. O Goku tem muito, até na própria luta com o Piccolo, o Goku tem uma vantagem sobre o Piccolo ali no final. E, pô, por exemplo, com o Goku criança versus o Piccolo Daimaô, o Piccolo Daimaô tem que apelar com a questão do Tenshinhan. No Goku grande, já contra o Piccolo que a gente conhece, né, que é o Majúnior, né, ele também ele usa de uns golpes baixos ali pra conseguir ferir o Goku. E já ali não, no Goku versus Vegeta, pô, cara, é uma luta que realmente o Goku tá tendo, ele tá no nível bom pra enfrentar o Vegeta, mas ainda assim o Vegeta é um pouco melhor. E tipo, é ele e o Vegeta se levando no limite. Quando o Goku usa o triplo Kaioken, e aí, pô, o Vegeta sente a porrada, tipo, ele cospe assim, cara, o Vegeta ele entra em parafuso. Não, como que pode? Sim, classe baixa, me interessa. Tipo, o Goku, ele luta assim, no sufoco a luta inteira, né? Ele tem que calcular quando usar os Kaiokens, etc. Sim. Quando cara, é cheat code Kaioken, hein? Já deixa aqui a... Quando o Vegeta vira o Ozaro, aí pode ser. Sim, cara, aquela disputa. Mas aquele momento, era que tem a disputa do Kamehameha Kaioken contra o Garlic Honka, cara, aquilo eu acho muito sensacional. Cara, Garlic Honka é muito bom. Vocês estão ligados que é canhão de alho, né? Sim. Ah, só uma coisa, deixa eu jogar uma coisinha pra vocês falando em Kaioken. Quando eu era criança, eu achava que o Kaioken tinha causado os problemas cardíacos do Goku. Pode fazer sentido, cara. Porque depois que ele virou Super Saiyajin, ele nunca mais tinha usado o Kaioken, né? Sim. O Kaioken, né? Aí agora com o Super, eles falaram que a aura de Super Saiyajin não permite que você use o Kaioken. Mas o Super Saiyajin Blue permite. Permite porque é o que é você tá. É uma evolução, tipo, além do simplesmente aura. É, faz sentido porque nada é de graça, né? Pra ele tá. Usar tanta energia assim, tem que ter um custo, né? Sim. E aí o Kaioken volta normalmente depois, né? Falei, a teoria foi pro saco. Não, aí é que tá, Ero. Eu vou. Ou, talvez não, sabe por causa de quê? Porque é isso aí que tá. O Kaioken voltar no Super, ele volta só no anime, que é coisa da Toei, né? Aí já aquela licença poética. É, o Akira, é aí é que tá. Se você pegar o Dragon Ball Super Broly, o Goku não luta usando o Kaioken. E aí você pensa, opa, calma aí, o Goku aqui não tá usando o Kaioken contra o Broly, porra, ele tinha que usar pro Broly, né, cavalo, porra. É verdade. Aí que entra, o mangá do Dragon Ball Super, o Goku também não usa o Kaioken. Também não usa o Kaioken. E o mangá do Dragon Ball Super, apesar de ser desenhado e ter uma maior parte do roteiro feita pelo Toyotaro, o Akira Toriyama, ele faz a consultoria, então ele interfere mais nessa questão. Então, por exemplo, você pode ver até que eu até comentei num podcast lá do Locadora TV sobre Dragon Ball Super, que apesar do filme do Dragon Ball Super tanto casar com o anime contra o mangá, ele obtém mais características do mangá do Dragon Ball Super, como esse fato do filme usar Kaioken. Ele tem essas questões. Então, tipo, eu acho que o próprio Akira Toriyama, eu não sei o porquê ele desistiu de usar o Kaioken. Tipo, eu acho que pode ter muito dessa sua teoria aí que você falou. Então é aquele negócio. Tipo, porra, na vertente mangá Dragon Ball Super, Kaioken ainda ele não é usado. Então ele não é mais utilizado. Isso é uma coisa do anime, porque é aquele negócio. Pô, ela quer resgatar a nostalgia. E tipo, o Kaioken querendo não for usado no momento muito emblemático. Agora, então, não há demão nessa teoria, não. Mas agora que o Kenno acabou com o meu amor ao Toriyama, eu acho que... Ele tinha preguiça de desenhar o Kaioken porque tinha que fazer um monte de rabiscozinho. Aí não, cara, mas isso aí ele faz em normal, né? Eu acho que o Kaioken... Pra mim, eu acho que ele abandonou o Kaioken por um motivo. É apelão demais, cara. Imagina o Goku Super Saiyajin. É de roteiro, né, porra? Goku Super Saiyajin ainda levando o poder dele a 20 vezes. Porra, meu irmão, ninguém vai ganhar desse cara. Não tem como, cara. Agora vamos passar pra fase Freeza, só pro deixar o Senna fazer aí a sinopse, trazer pra gente aí a sinopse do Freeza, e já faz, Senna, a consideração sobre quais os episódios você gostava mais, depois o Erron faz as considerações dele, e aí o Kenno faz as considerações dele sobre o Freeza. Pode mandar a fase Freeza. Do Freeza, eu só tenho uma dúvida, eles vão pra lá porque as esferas da Terra não podem estar mais de uma vez? Morreu e ele ainda estava separado do Kami-sama, então... Ah, é verdade. As esferas... Mas chegou a ter uma história dessa que só podia uma vez, né? Depois eles fizeram... Não, aí que tá. As esferas da Terra, elas só revivem uma pessoa uma vez só. Acabou. Aí na Namekusei, aí, cara, como na Namekusei é foda, é a origem de tudo, aí tá liberado. Maior, né? Não, foi essa explicação, não. Eles falaram assim, se a pessoa morreu de morte natural, ela só pode ser revivida uma vez e fica viva por uns 15 minutos. Se ela morreu antes da hora certa dela, ela pode reviver ela quanto ela quiser. Sim, sim. Cara, sabe uma coisa que eu sempre fico confuso? Por que que assim, quando eles estão enfrentando o Freeza, né? A gente acabou não dando a sinopse, né? Mas eles vão pro planeta de onde o Piccolo veio, né? Pra tentar achar, pra pegar as esferas de lá. E com essas esferas trazer de volta os guerreiros Z que morreram. Os Saiyajins, né? E nisso tem o Freeza aparece, ele quer as esferas também porque ele quer ser imortal, ele quer ser o cara mais legal de todos, né? E tem a minha dúvida é o seguinte, por que que aí eles ressuscitam um cara por vez, né? Tanto que eles trazem o Piccolo de volta, né? Sim, foi a estratégia do Kuririn, porque se o Piccolo ressuscita, o Kami-sama da Terra ressuscita junto. Não, tudo bem. Eles usam as esferas da Terra pra ressuscitar o resto da galera. Mas eles achavam, pelo que eu lembro, eles achavam que as esferas de Namekusei funcionavam como as da Terra, e só tinha um pedido só, que era pra ressuscitar o Piccolo. O plano era ressuscitar o Piccolo, exatamente. Depois eles iam ter dois... De volta, né? Porque porque só depois é que eles sabem que é três desejos. Não, pera aí, termina o argumento esse, não? Não, é que o meu argumento é o seguinte, no Majin Buu, eles trazem todo mundo de volta, até que eles falam, vai tudo, até os maus de volta, não? Só pra... Mas tem uma explicação, assim, né? Porque na saga Freeza, quem era o patriarca era lá o Gordão, né? Que era um dos Namekuseijins originais. As esferas do dragão dele tinham esse limite de só reviver uma pessoa por vez. Quando ele passou o bastão lá pro outro cara, que eu acho que o nome dele é Mori ou alguma coisa assim, ele fez uma atualização nas esferas do dragão, como sempre que é o Dendê. O Dendê. Sim, cara. O Dendê também faz isso. Atualizou o Baidu das esferas do dragão. O Dendê ele também faz isso na saga Cell. Deus Ex Machina. Exato. Aí quando ele tá lá na saga Majin Buu, ele, putz, mas a gente vai reviver um por vez, aí vira, não, agora eu atualizei as esferas aí, baixei a atualização 2.0 do Porunga aí, tá revivido, pode reviver um planeta inteiro agora, eles aproveitaram desse roteirinho. Isso é engraçado, que depois quando o Dendê também vira o Kami-sama, na saga Cell ele pode realizar dois desejos. Aí na saga Majin Buu ele fala, não, fiz uma atualização no Xeong, agora ele pode realizar três desejos. Aí em um dos filmes do Dragon Ball Super, volta um. Aí no Renascimento de Freeza, volta dois, né? Aí eles pedem pra reviver o Freeza e o... Ah, mas, puta que... Aí virou Brasil, né, cara? No Dragon Ball Super Broly, de novo, o Shenlong só pode realizar um desejo. E você fica, caralho, afinal de contas, quantos desejos esse filho da puta realiza? Tipo, depende do humor do dragão, né, cara? Se ele tiver benevolente hoje, ele te realiza mesmo três desejos, senão é só um, viu? E vai, cara. Mas volta aí, Senna, falando da saga Freeza. Sobre a saga Freeza, eu não tenho muito o que acrescentar. Como eu falei, eu acho legal a emoção, você achar que os caras vão morrer mesmo. Porque é muita apertado, né, a luta contra todo mundo ali, né? Até o Goku contra o Freeza, é só quando ele é Jin que aí fica fácil, né? Aí fica passeio no parque, é, né? Sim. E nessa questão de nível de poder, né, o que eu acho legal é que, por exemplo, até o vilão da fase anterior, digamos assim, né, imediatamente anterior, que era muito poderoso, né, passa mal na frente dos novos inimigos que nem são tão poderosos assim, sabe? A limitação de poder é absurda, se você for parar pra analisar, né? Porque tem aquela coisa dos Saiyajins, né? Eles apanham, então ele volta mais forte. Aí você fica, opa, se o Vegeta apanhou, ele tá mais forte, né? Só que quando ele chega lá pra brigar com aquele rosa lá, acho que é o Dodoria, né? Não, o Dodoria ganha, né? Arranca a cabeça dele. Não, o Dodoria, ele não... Ele que é bonitão e aí vira um ogro. Sim, aí que tem esse lance aí do... Ó, quando o Saiyajin ele põe em prática de novo nesse lance do... Ah, quanto mais o Saiyajin se fere, quando ele se recupera, mais forte ele volta. Ele já tinha voltado mais forte por conta do cacete que ele tomou na Terra, que ele foi embora em frangalhos. E aí, quando ele foi recuperado, ele foi pra Namiku Zei. E lá, a galera que achava que o Vegeta era fraco, já teve dois empates. O primeiro foi de um Kiwi, né? Que era um Zé Ruela lá do Freeza, soldado do Freeza, que se dizia o rival do Vegeta, né? E eles tinham o mesmo nível de poder. E aí, quando ele vai lutar com o Vegeta, ele vê que o Vegeta tá muito mais forte. Aí ele ganha o Kiwi fácil. Quando o Vegeta vai enfrentar o Dodoria, ele ganha o Dodoria de boa também. Como o Senna falou, ele arranca a cabeça do Dodoria. Já quando ele vai enfrentar o Zabu, e rola dele primeiro, meteu o cacete no Zabu. É o Zabu. Sim, aí depois ele vira o monstrão e aí... Eu falei já, cara. Sim. O bicho foi mal, cara. Tá falando muito baixo, cara. Olha lá, cara, se impõe. Faz como eu tô com nada. Né, ali, ó. Pois é, e aí, tipo, acho legal que o vilão, né, como eu falei, o vilão ele já leva um cacete ali, nível de poder começa a aumentar e aí começa a chegar novos personagens, que é aquela tropa Ginyu, que é a tropa especial do Freeza, né? E só que também tem uns caras que são fracos ali no meio, tem uns caras que são fortes. Eu acho muito bacana essas quebras, assim, de expectativa, né? Que eles falam, a frota Ginyu é foda pra caralho. Aí quando chega, os dois que vão lutar são meio fracos, né? Não, acho que só o Gohan que é fraco. É, só o Gohan que é fraco. Né? Os outros estão tudo fortes, cara. Sim, todo mundo lá o Rikun é resistente, né? Isso? Que ele é resistente. Não, o Rikun é forte pra caramba, cara. Ele toma os golpes do Vegeta, tipo, nada acontece, cara. Tipo, ele quebra o pescoço do Gohan, cara. Isso é muito bizarro, cara. Ele mata o Gohan, não, né? Não, não chega a matar não, porque o Goku chega só na hora. Só desloca lá. Ele mata o Gohan, mas o Gohan passa bem. Não é porque quebrar o pescoço, porra. Nessa parte. Eu perdi muito parte do Dragon Ball, assim, do Dragon Ball Z aí nessa fase. Então, tem algumas coisas que eu ainda não. O que eu gosto disso das coisas especiais, o que você vê é que o exército Freeza é adepto da meritocracia, né? Porque o Gordo, ele era fraco, ele é mais fraco que o Kuririn e o Gohan, que naquela época ali, comparado a todo mundo, eles eram os mais fracos ali dentro do contexto de Namiku Zei. Mas porque o moleque tinha o poder de parar o tempo, tipo, ele foi promovido pra aquela vaga nas coisas especiais de Yu. Porque ele tinha uma habilidade. É meio bizarro que ele, pra parar o tempo, ele tem que prender a respiração, né? Ih, cara, tipo, cara, deve ser um inferno esse planeta dele. E aí ele sobe uma emboscada aí. Sim. O Vegeta pega ele de distraído. Eu gosto dessa cena que, tipo, o bicho tá pronto pra matar o Kuririn, o Gohan e vai o Vegeta, vapt, né? Corta a cabeça dele e ele fica puto. Ah, você trapaça, ele que trapaça. Eu nunca falei que ia concordar com esse jogo de idiota de vocês, né? Tipo, isso que eu acho bacana. Tipo, as coisas especiais. Acho que é aí que a galera começa a gostar muito do Vegeta, né, cara? Que o Vegeta é, tipo, foda-se, faz o. E ele começa a se tornar meio que o cara que é. Que ele faz. Ele é aliado, né? Mas ele ainda não deixou de ser exatamente um vilão, assim, no né? Fim da personalidade, né? No fim da saga do Freeza, ele até olha pro Gohan com outros olhos, tipo, nós somos os únicos Saiyajins que sobraram, tal. Você vai virar o meu filho agora, tipo. Ele já tava com umas ideias erradas, aí ficou meio... Aí quando ele chega na Terra, ele dá uma joelhada na barriga do moleque. É, tipo, aí quando ele vai matar o Gohan, o Piccolo aparece e fala, não vai fazer mais nada. Não, mexa com o meu bebê. Fica quietinho aí. E aí o Vegeta fica com medo e vai embora. Sim, cara, essa a saga do Freeza, que eu acho que é um. Eu acho, pelo menos, já que é o ápice do Dragon Ball, assim, Dragon Ball Z, principalmente, que é onde você tem esses momentos emblemáticos, onde depois muitas séries vão repetir. Muitas séries da Shonen Jump, né? Que foi a revista que saiu o Dragon Ball, vão repetir algumas fórmulas dessa saga, como o personagem se transformando, tendo uma nova forma, atingindo ela através da raiva. Tipo, ela é uma saga muito marcante exatamente por isso, porque ela tem um contexto ligado ao passado, como o Senna já destacou. Ela apresenta um vilão muito característico, envolvente, querendo ou não, o Frieza Fantástico, e o Akira Toriyama fala que isso foi um problema, que ele não tinha matado o Vegeta, porque o Vegeta já tinha ficado popular. Então ele decidiu manter o Vegeta e criou o Frieza no lugar pra substituir isso. E aí vai lá, o Frieza também fica popular. Cara, ele tem que lidar com esses problemas. Logicamente, ele não vai deixar o Frieza vivo. Ele mata o Frieza porque não tinha como, né? Mas é uma saga que ela delimita muitas coisas que aparecem até hoje em anime, mangá, tranquilamente. A questão das transformações, dos personagens fortes, mas zoeiros, as próprias forças especiais em Ryu, tipo, eles são a elite do exército Frieza, mas, tipo, são caras que agem como adolescentes, cara. Tipo, eles são o tokusatsu do negócio. Eles fazem pose, cada um tem uma cor, e eles fazem brincadeiras, e você vê que quando eles vão lutar contra os três ali, eles, não, vamos fazer o seguinte, se você ganhar eles em tantos minutos, a gente te paga o sorvete mais caro da sorveteria lá. Mas agora, se você não ganhar em tantos minutos, você que paga o sorvete pra gente ainda paga a nossa lavanderia. Então, tipo, você vê que eles são extremamente zoeiros, cara. Eles são um adolescentezão mesmo, com total influência no Tokusatsu. Aí o Senna aí, que é fãzão de Tokusatsu aí, deve vir. Em japonês, o nome deles é Ginyu Tokusentai, né? Tokusentai tá uma das melhores músicas de fundo. A música que só vem com Dragon Ball Kai, né? Mas, cara, aquela música deles, o tema deles é sensacional. Tokusentai muito boa. Então, tipo, isso que eu acho bacana, ela introduziu muita coisa que ficou pelos anos depois. Tanto do seu herói, tipo, chegar à transformação, você ter ali o anti-herói marcante. Então, tipo, você tem muita coisa que serviu pra construir. Gosto muito dessa saga, é uma das minhas favoritas. É, como eu disse ainda, eu gosto mais da saga Saiyajin, mas, cara, a saga Frieza, ela tem um significado muito forte até dentro da mitologia do Dragon Ball. Tanto que depois, quando o Dragon Ball vem com o retorno do Dragon Ball Super, ele traz muita coisa de volta da própria saga Frieza, revive o Frieza, faz algumas cenas e poses da própria saga, tipo, as próprias novas transformações. São um Super Saiyajin com cabelo diferente, então, tipo, você tem essa brincadeira toda, pra você ver como que é uma saga que marcou não só a série, como eu acho, assim, que é o mundo dos mangás, assim, não sei se alguém discorda de mim. Eu não discordo não, cara, eu tava até pensando aqui muito em Naruto, né? O arco de Naruto, ele se transforma, né? Ele libera um pouco da Kyuubi, porque ele acha que o Sasuke morreu, né? Que o Hakko matou ele e tal, tem muito disso também, né? Sim, cara, várias sagas, tipo, você ter esse negócio da raiva, ser um estopim. Mas agora eu vou falar uma polêmica. Eu acho os poderes do Frieza meio confuso. O Frieza, às vezes, parece que ele tem uns poderes meio paranormais, assim. O Mewtwo pega muito isso dele, né? Sim, isso é o Frieza, né? Porque às vezes ele levanta os caras com o poder da mente, né? Às vezes ele levanta a pedra, né? Tipo, ele tem até esse golpe em alguns jogos, né? Ele levanta um monte de pedra e joga no cima do cara, assim, meio que Jean Grey da vida, né? É meio confuso o poder do Frieza. Eu acho que fica claro que ele tem poderes telecinéticos, apesar que não são telecinéticos. É que não se fala, né? Não se fala. O Frieza, ele, inclusive, tem aqueles discos, né, que ele controla. Na verdade, ele paga pau do Kienzan, né? Ele faz... Kienzan é meio programado, né? Não, acho que o Kienzan normal, ele vai reto, e o Kurigaki... É que o Kienzan vai e volta, né? Também volta, não volta? Não é meio bumerangue? Não, esse é o do Frieza, que ele já faz esse negócio, ficar perseguindo o oponente. Agora do Kuririn ele só vai reto. E aí eu não sei se é de uma versão de jogo ou se tem em algum episódio do anime. No mangá eu sei que não tem. Que o Kuririn tem um Kienzang que ele joga e do nada esse Kienzang vira um monte de Kienzang e ataca a pessoa. Tipo, eu não sei se é só coisa do videogame ou se tem algum feeling do anime. Mas tipo, o Kienzang normal, você joga reto, ele vai reto e acabou. Aí o Frieza que faz esse, que é mais. Que é mais evoluído, né? Que ele joga e ele pode mandar. Ele controla esse Kienzang quando tá perseguindo o Goku. Só que aí ele garoteia, né? O Goku arma esse plano de ir até a frente dele. Aí na hora, quando estiver vindo, ele sai da frente pra pegar no Frieza. Que o Frieza não vai ter como desviar o Goku. Mas é legal que a forma que o Frieza tem quatro formas, né? Tem a forma normal, aquela forma que ele fica maior, tipo o pai dele, né? A forma alien, né? Que fica com a cabeça... Sim, é verdade. E a forma final, né? E a forma final é a mais clean, né? Mais... É engraçado que ele inclusive é super baixinho, né? Ele é mais baixinho que o Goku. Tem aquela imagem clássica, né? Dele olhando pra cima e o Goku encarando ele, né? E pra baixo, né, cara? É. Mas aí é só aumentar 5 centímetros por vez, Senna, pra ninguém perceber. Sim, cara, isso aí é uma parada interessante, que é algo que já vem até dos primeiros Dragon Ball. Isso que eu acho interessante do Dragon Ball, que eu vejo muitas vezes quando a galera quer falar pejorativamente do anime, fala: ah, isso aí é uma merda, olha só. Aí o cara é o mais forte do universo, aí vem o outro, é o mais forte do universo. Só que, tipo, se você pega lá no Dragon Ball do Goku criança, logo depois que ele perde o torneio de artes marciais, ele fala: eles falam: poxa, Goku, você perdeu porque tava com fome. Ele fala: não, o velhinho era muito forte, né, em relação ao Jack. E aí o Mestre Kame fala: isso é uma lição que vocês têm que aprender. Que independente do que, continue treinando, porque sempre vai existir alguém mais forte que você. Sempre. E isso é o Akira Toriyama botando isso em prática. Então, tipo, você sempre vai ter alguém mais forte que você. Eu acho que no próprio Dragon Ball também tem uma parte que eles falam: você nunca pode julgar um lutador só pela aparência dele. Inclusive, quando o Frieza volta e faz essa forma, o Piccolo fala isso também. Quando o Kuririn fala: olha só, ele ficou mais simples. Não pensei que ele ia ficar algo mais monstruoso. É que, na verdade, ele fica até... O Frieza, ele tem um negócio que ele... Na nossa dublagem, a gente perde um pouco, mas ele dá risada igual mulher, né? Ele, ele tem as unhas meio pintadas, tá? uma aparência meio de mulher, assim, né? Uma coisa legal também pra falar do Dragon Ball Super, que eles meio que aboliram a importância do Ki, né? Quem é mais forte, quem é mais fraco. Ah, não, sim. Eles meio que falaram: pô, vamos voltar agora pra habilidade, pra inteligência, estratégia. Não adianta ser o mais forte e tiver alguém mais perto. Sim, né? Sim. Putz, mas aí depende, porque aí quando é com o Goku, é a parada do nível de poder, né? Eu acho que varia de vilão pra vilão. Por exemplo, você não pode botar um Mestre Kame pra enfrentar um Jiren, né, cara? Não tem... Mesmo que o Mestre Kame use uma fuba dele, não vai adiantar. O Jiren pode reverter, porque uma fuba tem esse lance. Né? O Jiren meio que quebrou o espaço e tempo, né? De tão forte. Sim, cara. Sim. Ele pegava aqueles golpes de parar o tempo do hit e ignorava. Ele andava, né, cara? Isso é muito sensacional. Né, era, cara? Tipo, esse bicho era muito overpower. E aí pro Goku derrotar ele... Ele nem se transformou, ele tipo entrou num estado de espírito diferente, era outro instinto, né? Se você for parar pra pensar, eles não ganharam dele na porrada, né? É porque eles usaram as regras do jogo, né? Eles eles jogaram ele pra fora da arena e deixaram o 17 lá. Uma grande homenagem à saga Frieza esse final, né? Que é o Goku e Frieza, antes que vai, né? Agora aliados lutando juntos pra derrotar o Jiren. Cara, eu acho esse final do Dragon Ball Super muito bonito, cara. Sei que é muito de fanboy meu, tem gente que não curte tanto, mas, poxa, cara, eu acho sensacional esse final. E aí tu pega a versão do mangá e é... Ah, não, Frieza se jogou no cara, Goku segurou ele e saiu do estádio. Tipo, acabou, nossa, cara. Dragon Ball Z! Vamos falar agora um pouco sobre a fase do Cell. Já tá menos gosto. Majin Buu. Essa é engraçada, essa fase que eu acho mais legal. Assim. Cara, aqui no Brasil, eu noto que a galera... Acho que talvez aqui todo mundo começou a ver melhor o Dragon Ball Z. Mas eu noto que aqui no Brasil você tem um carinho especial pela saga Cell. Tipo, muita gente gosta. Eu acho legal, por conta do elemento sci-fi que tem na saga. E por conta de me remeter mesmo ao... Como a gente tava falando, né? Que é de remeter tanto a De Volta para o Futuro quanto para Exterminador do Futuro, né? Tudo com futuro. E, tipo, eu curto bastante essa questão do sci-fi e esses elementos de cria uma realidade nova, cria uma, sabe? É muito interessante, é muito legal como ele usa esses elementos, assim, e cria a história a partir deles, né? E outra coisa que é interessante nela é que o Kenno falou aí que considera a fase Saiyajin dentro da fase, uma pré-fase Frieza, né? E eu acho que no céu, na fase Cell, a gente coloca toda ela como fase Cell, né? Mas na verdade é fase Android, né? Porque começa com os androides ali no começo, né? Tem o Gero, né? Que é querendo se vingar do Goku, tem os androides, né? E aí volta, o Trunks volta pro passado, né? Tenta ali consertar a coisa toda, só que aparece um novo elemento, que é um outro inimigo, que é o Cell, que aí vai ser o último chefe, que não tava meio que previsto ali, digamos assim, né? No todo a preparação, que também já foi levantada aqui, né? Toda a preparação da fase, né, pro que viria a acontecer, né, não tava programado um inimigo que fosse o Cell, né, no caso eles estavam ali preparados pros androides, tanto é que o foco original, né, a volta do Trunks, toda a batalha lá, que todo o direcionamento, o foco dos inimigos, né, todo o direcionamento do anime pros inimigos é a questão do os androides, né? Só que aí vem o Cell, que também é um androide, de certa forma, né? Mas ele vem e meio que bagunça com toda essa preparação, né? Toda essa questão. Eu acho muito legal na fase do Cell, porque o caso... Ele fica lutando também pra melhorar, né? Pra se melhorar, digamos assim. Sim, né? Sim. Ele fica. Ele meio que luta pela sobrevivência dele mesmo, né? O Cell é uma fase ali que ele é meio fraco. Né? Na verdade, ele tem as coragem. É por isso que se chama Goku, na verdade, né? Ele tem as mesmas ambições do Goku de achar o mais forte. Ele quer ser o mais forte. Ele tem, se não me engano, as células do Goku, Vegeta, Frieza, do Piccolo. Piccolo, e tinha mais um que eu não vou lembrar ele acha que ele tinha. Não, a saída do Tenchinho ele só aprendeu vendo esse dano. E aí o que acontece? O Cell é mais uma vítima da própria biologia dele. Ele não tinha uma coisa diferente pra fazer, saca? Ele tava. Sim. Ele não ia conseguir ser um guerreiro Z. Ele queria. A grande questão dele é a autoafirmação, né? Que ele quer provar que ele é o guerreiro perfeito, que ele é a mistura de todos os melhores guerreiros, formou o guerreiro perfeito. Então, ele devia trocar de arquiteto, né, cara? Porque só aquele estádio que ele fez lá em. Ele pega um tijolaço e faz um estágio foda. Uma coisa chata da fase do céu que eu tenho que contar é que ela marcou o fim da relevância dos humanos. Sim, sim. Nas grandes sagas, né? Você vê, nenhum humano conseguiu enfrentar o céu perfeito. Cara, e ela começa com a banalização do Super Saiyajin também, né? E o único momento, assim, com o Guerreiro Z original que consegue destaque é quando o Tenshinhan dá aquela tempestade de Kikohou no céu. Sim, sim, cena foda. Ele faz a mão triangular. Eu sabia que você ia falar disso. Essa cena é espetacular. Cara, tipo, muito... Ela tentando sair do buraco, ele, Kikohou. Não, o pior de tudo é que depois eles tentaram fazer parecido na saga Majin Buu, só que ali não deu muito certo, né? O Majin Buu, acho que, se não me engano, até ele dá um porradão no Tenshinhan. Ele desmaia na hora. Mas sim, cara. Aí você fala, pô, a partir daqui os Saiyajins são os antagonistas. O Piccolo é o único que tenta ir na rabeira lá. Sim, o Piccolo ainda ele chega a ter um destaquezinho nessa saga, que isso. Até um ponto da saga ele até se torna o guerreiro mais forte dela quando ele se funde com o Kami-sama. Só que, tipo, agora. Que ele cai na porrada com o Cell lá. Tá antes do Goku e Gohan treinarem, né? Sim, sim. Só que, na situação que tá o Dragon Ball atualmente, o Piccolo teria que absorver na Namekusei inteira. E talvez isso não dê certo, cara. Talvez não dê certo. Eu acho meio triste isso, porque quando até no Super, quando mandam ele lutar com o Frost, né? Os caras. Nossa, dá um minuto de descanso aí pra galera, né? Vale um descanso, né? Quem já sabe que você vai perder mesmo. Ele pergunta pro Goku. E aí, eu aguento? Ele não. Tipo, porra, Goku, como assim, caralho? No filme do Broly, que o Piccolo fala, pô, eu podia até lá ajudar vocês, mas eu só vou ser peso morto. Cara, mas aí, cara, eu acho até isso, apesar de ser meio escroto, porque querendo ou não, o Piccolo é um personagem de importância no Dragon Ball, eu acho que isso meio que começa a mostrar o Piccolo mais como o cara técnico ali da equipe. Porque depois disso, na própria saga Majin Buu, ele começa mais a ter a questão de treinador e técnico ali dos guerreiros. Ele que bola as estratégias, ele que bota os dois moleques pra treinar. No Super ele consegue fazer o Gohan voltar pra forma mesmo. Exato. Então, tipo, a importância dele agora é como apoiador. Ele não é mais o cara que ele vai pra porrada, entrar no soco com todo mundo. Apesar de que o Dragon Ball Super traz essa galera de volta, uma coisa que eu acho muito boa no Dragon Ball Super, que dá essa importância de novo a essa galera menor, pô, até o Mestre Kami volta pra lutar. Olha, quem imaginaria, né? Mestre Kami que já tava aposentado voltar pra lutar. O Kuririn arrasou, cara. Sim, cara. Pô, o Kuririn inclusive agora trabalhando como PM aí, né? Inteligentíssimo. Sim. Então, tipo, ele tem essa função agora do técnico. Eu acho que na saga Cell é que ele começa a desenvolver essa parte. Tipo, tanto é ele que bola a questão ali da ordem, de quem vai entrar dentro da sala do tempo. Ele depois que fica gerenciando essa questão de quem vai lutar no torneio. Ele que dá o puxão de orelha no Goku. Né? Cara, beleza. Você, eu também acredito que o moleque tem um potencial, mas você falou isso pra ele. Tipo, caralho, esqueci. Mas eu vou falar pra você, essa é outra parada estranha, né? Por que o Goku não quis ele mesmo sair na porrada com o Cell até o limite? Cara, eu acho... eu acho que o Eric vai explicar melhor. Acho que o Goku contemplou a morte nessa saga, né? Ele falou, velho, o mundo não vai poder depender só de mim. Preciso, porque meu filho. É que o Goku não é muito de falar também, né? Por isso que a gente acaba não pegando as coisas. Sim, eu concordo com o Eric, e depois o Goku repete isso na saga Majin Buu, que ele fala com o que ele achava que podia derrotar o Majin Buu no Super Saiyajin 3, porque ele falou, cara, só que aquele negócio, eu tô morto, eu não vou ficar aqui pra sempre. Então, tipo, os garotos que tem que derrotar ele, não sou eu. Talvez essa responsabilidade agora... Mas no final é ele mesmo, né? Dragon Ball Z. Oi, eu sou o Goku. Vou mostrar a vocês a transformação que supera os poderes do Super Saiyajin mais forte. Eu chamo isso de Super Saiyajin Fase 3. Pare, Goku. Se fizer essa transformação, o tempo de sua estada na Terra ficará mais curto. Papai, seus poderes são incríveis. Com certeza você ficou bem mais forte. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Super Saiyajin 3. Aí a galera usa o cheat code lá, revive ele. O Akira Toriyama, ele falou em entrevista, assim, que o plano era o Gohan ser o protagonista da fase Majin. Mas ele é até no começo, mas, né? É, pegar, né? O que acontece? Ele gastou mais da metade do tempo da saga tentando construir o Gohan protagonista. Sim. Mas não deu certo, falou. O Gohan não é um personagem pra ser protagonista de Dragon Ball. Tinha que ser o Goku. E aí o Goku é forçado a voltar do mundo dos monstros, inclusive, e resolver o problema. Pô, que é escroto que no mangá... A saga Cell, só pra fechar aqui, eu passo a bola pra ti. A saga Cell, ela é essa passada de bola do Goku pro Gohan, né, cara? No final ali, é o final das contas, o Goku passando o bastão, digamos assim, né? Pro aquele, Gohan, né, cara? Aquele último Kamehameha é muito simbólico, né? Do... Sim, sim. Não só isso, cara. Ela também é a saga que ela constrói, ela desconstrói e constrói uma nova mentalidade do Gohan. Porque o Gohan, ele sempre falou que ele nunca gostou de lutar, ele nunca foi criado pra isso. Tipo, o sonho dele era ser, dependendo da dublagem, leitura, cientista, professor, assim, tem várias vezes, a galera não consegue definir qual era. Ele um acadêmico. É, exato. E ele, tipo, ele sempre foi, e ele não gostava de lutar. Ele achava lutar algo errado. Quando rola aquela questão toda dele vendo todo mundo apanhar, aí o Mr. Satan joga a cabeça pro 16. E aí o 16 manda real pra ele. Tipo, eu também não gosto de lutar, mas eu amo esse planeta. E tem vezes que, cara, a gente tem que lutar. Lutar não é errado. Errado é você abusar disso. Então, cara, para de palhaçada e vai lá, luta contra ele. Tipo, você pode fazer isso. Não é você gostar, mas tipo, é seu dever fazer isso. E, por favor, salve esse planeta que eu tanto amo. E aí, quando o Cell mata o 16, é que o Gohan cai na real. Porque, tipo, cara, não é que lutar é errado. Tipo, não é sair tacando foda-se. Mas, tipo, pô, quando eu tiver que proteger, eu tenho que proteger. Tipo, eu tenho essa responsabilidade agora. Que aí ele vira o Super Saiyajin 2. Tanto que você vê que na saga Majin Buu, ele já tá com essa questão de lutar. Ele já tá com a mentalidade melhor formada. Tipo, você vê que ele decide virar o grande Saiyajin. É aquela questão. É errado dar um soco na cara de um nazista? É, exato. A resposta, logicamente, é não. É, exatamente. Você pode ser pacifista, mas se tem uma pessoa pegando a sua morte e de fato te matar, você tem que... Não, você, cara, tem horas que pra você ser o pacifista, tem horas pra lutar. E como o Gohan era o cara que tinha o poder pra lutar, cara, até era meio hipocrisia dele não querer fazer isso, né? Ele fala, O Cell não era uma pessoa que ia ser convencida por conversa. Exato, exato. Então, tipo, esse é o grande ponto. Tipo, não é só a passagem de bastão do Goku, mas também o amadurecimento do Gohan. Então, isso que eu acho bem bacana dessa saga. Felizmente, depois, realmente, como o próprio Arrow destacou, o Akira Toriyama não achou legal o Gohan como protagonista. Apesar dele ser muito popular nessa época no mangá, o Gohan tinha batido a popularidade do Goku. Até a saga Freeza, o Goku era o top 1 de popularidade. Sempre a Shonen Jump fazia essas pesquisinhas. E, cara, ao final da saga Cell, o Gohan superou o Goku. Tipo, o Gohan era o personagem mais popular de Dragon Ball. E o Goku, tipo, perdia por uma margem de 500 votos, mais ou menos. E aí, quando vem a saga Majin Buu, tipo, ele tava com tudo pra ser o protagonista, e realmente não deu pra trabalhar com aquilo ali, né? O autor não se sentiu confortável, né? Pô, Akira queria mudar o estilo do mangá, eu jogo nas costas do Toriyama essa questão, porque ele não soube trabalhar o personagem, e aí... Eu acho que não é a questão de soube trabalhar. No final das contas é o autor, cara. Não sim. Dá pra fugir muito disso. Sim, eu não discordo desse ponto. Infelizmente não dá pra dizer. Mas aí é aquele negócio. Cara, o Toriyama, ele já tava cansado de escrever Dragon Ball, ele já não sabia mais pra onde ir. Tipo, até levantando um pouco essa questão da bola, de quando que Dragon Ball ia terminar? Cara, a única coisa que é certo, não se sabe direito quanto o Akira Toriyama ia terminar Dragon Ball. Você não tem evidência que ia acabar no Freeza. Tipo, até um editor dele em entrevista fala: olha, pelo menos pra gente ele nunca falou que era pra acabar ali. Inclusive, quando a saga terminou, ele já me passou o roteiro da próxima. Então, tipo, olha, tem uma coisa. Na verdade, não era nem pra ter começado, né? Ele procrastinava pra caralho. Sim. A única coisa que você tem certeza que ele fala numa sessão de cartas era que a ideia inicial era que Dragon Ball tivesse 10 edições. Só isso. Mas aí, como o sucesso foi aumentando, ele não teve como acabar como ele queria, a história foi se prolongando até o momento que ele bateu o pé e falou: cara, não dá mais. chega, é 11 anos trabalhando na mesma obra, então aí na saga Majin Buu ele deu o finalmente, não, chega, cara, acabou aqui, pra mim não dá mais. Eu tenho que ser essa questão. Por isso que eu sei que a galera não gosta, assim, mas eu gosto muito do final do GT nisso, né, cara, porque o GT Goku embora e acabou, né? Goku foi embora com o Shenlong e... Sim, eu acho o final do GT também muito bonito, apesar de que eu acho ele meio covarde, que ele dá uma pegada na nostalgia foda ali, né? O golpe de nostalgia carpado, né? Ah, mas deixar você triste assistindo também é entreter. No último episódio eu perdoo. Olha aí. Que o que a Toei tá fazendo agora, o Santia Show, eu não perdoo, não. Ah, não. Aí não dá pra perdoar, não. Santia Show, anime... Eles pegaram a história do mangá e transformaram numa sessão de nostalgia da saga dos Jesus. Nossa, pra variar, né? Muito. Mas pior que o mangá dá uma fazer. Tipo, nem tanto, mas também faz isso, né? Tem hora ele que, ah, Sancho não aguenta, sei lá, chega o Miro e, ah, não, agora deixem comigo. E meus mas é pontual, assim. Você sim, sim, não, concordo. Personagens e tal. Eles mudaram até o traço do desenho. Cara, eles puxaram pro traço do Chibaraki. É, cara, não é foda. Mas eu acho, cara, alguém tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente acabou de... Esqueceu de citar um personagem mais importante da saga, que é o Senhor Satã. Exato, né, cara? O principal culpado de sua mãe te olhar feio quando você assiste a televisão. Esse personagem é muito bom, cara. Um personagem que a gente também não falou muito, que ele é extremamente importante, é o Trunks, né, cara? Sim, sim. Que é o que é o principal mote da assim, é o que conduz a história, né? É o que leva a história do ponto A ao ponto B, né? Uhum. E ele é que é o condutor, digamos assim, da história. Sim, o que eu acho engraçado do Trunks é que, primeiro, a criação dele é meio bizonha, né? Porque, de novo, a Akira Toriyama mudou de editor. E aí o editor do Akira Toriyama, que era um editor especialista mais em mangá de romance, ele só tinha trabalhado em mangá de romance. E aí a primeira coisa que ele vira pro Toriyama, ele era fã de mangá de romance, tem que destacar isso também, ele não era muito chegado a mangá de porrada. E aí ele chega, a primeira coisa que ele fala pro Akira Toriyama é: você precisa fazer um personagem bonito. O quê? Não, cara, faz um personagem bonito aí. Ele fez o Trunks, né? Porra, parabéns. Exatamente. Eu acho que a gente tem que analisar também um pouco a época, né? A época era bem disso mesmo, né? Você teve o Gundam Wing, que eles fizeram os personagens mais andrógenos pra mulher. O próprio desenho dos Cavaleiros, né? Se você pegar no começo, eles são mais esguios, né? São mais em relação ao mangá, né? Os caras, acho que estavam tentando pegar um público mais feminino mesmo. E se vocês olharem no Twitter, eu não sei se foi a Gayle Simone quem criou uma tag que é First Cartoon Crush, né? Seu primeiro crush de... Cara, o que tem de menina, sem sacanagem, que é o Trunks, eu vi, tipo, Sendo, isso aí era refletido na revista Ultra Jovem, cara, porque, tipo, a cada revista era uma carta pedindo um pôster de uma menina pedindo um pôster do Trunks. Eu achei que tu fosse falar, Kino, que o teu primeiro crush... meu primeiro crush também foi o Trunks. Era o Trunks. Também era apaixonado por ele, com aquela espada sensual. Opa! Quem não era, né? Aquele espadão daquele tamanho, rapaz. Cara, mas aí foi isso. E aí depois, essa questão, ele fez o personagem foi aprovado. E, pô, ele caiu no gosto da galera. Aí eu não posso confirmar, né? Mas parece que o personagem, ele não ia voltar, ele só ia fazer aquela aparição dele ali, ó, futuro, vai dar merda, doença cardíaca, androides, valeu, falou e tchau. Só que aí, tipo, o personagem, ele ficou tão popular que, pô, o Akira Toriyama decidiu trazer ele de volta pra ele ter a participação dele ali naquela saga, né? Talvez ele só voltasse com curia. É porque eu acho que o impacto dele na saga, né? Tipo, vem do futuro, de um futuro caótico e destruído, né? Completamente. Total e completamente. John Connor? Caótico, né? É, sim, uhum. Sim. Totalmente exterminador do futuro, né? Acho que criou, assim, uma... E outra, acho que... Eu não sei se no mangá, aquele episódio em que explicam a parte do Trunks, né? Explicam o futuro do Trunks, né? Ele surgiu depois ou se ele realmente surgiu ali na mesma época? Cara, ele surgiu... É aí que tá. Esse capítulo, ele é uma curiosidade. Primeira coisa, o desenho da Toei é diferente do mangá, nesse ponto. Que, por exemplo, no mangá, o Trunks no mangá já virava Super Saiyajin desde o começo. E no desenho da Toei, ele não virava Super Saiyajin, ele vira Super Saiyajin por conta da morte do Gohan. A história, eu acho que, se eu não me engano, surgiu após o final da Saga do Céu. Tipo, Akira Toriyama, ele desenhou como um extra daquela edição. Tipo, acabou a Saga Cell. Você tem essa historinha que eu acho que devem ser umas 5 ou 6 páginas, se não me engano, de dele explicando como era o futuro do Trunks e como era a decisão. Tipo, inclusive, mas no mangá daqui do Brasil, foi lançado antes, né? Se eu não me engano, no mangá do Brasil? Não, não, eles estavam lançando, abrindo, não. Estavam lançando em paralelo com o desenho, mas eu acho que a saga Cell... Não, eu ia falar aí, ó. Valeu. Inclusive, o Gohan que aparece nesse futuro apocalíptico é o melhor Gohan adulto de todos. Pô, cara, também acho, cara. Se eles tivessem usado ele levemente na saga do Majin Buu... Inclusive, mostra que, na verdade, quem é o pai do Gohan é o Yantia, né? Para com isso, Tela. Todo mundo sabe que todo mundo em Dragon Ball é igual, cara, que nem... O Yantia, na verdade, é japonês. Saiyajin, eles são japoneses todos. Então... É. Mas por isso que eu digo que... É por isso que eu jogo nas costas do Toriyama mesmo a culpa aí, cara, do Gohan não ter tido uma popularidade maior na fase em que ele tava adulto, cara. É. Porque, acho que ele quis, na verdade, mudar o gênero do mangá. Ele queria contar aqueles mangás de dia a dia na escola. Sim, mesmo lá. Só que o passado não deixava, sabe? Ah, cara... Deixava de volta, assim, ó. Sim, a série já tava muito bem estabelecida, né, cara? Não tem como você, tipo, do nada eu vou mudar o gênero da minha série do mundo. Tipo, querendo ou não. O Majin Buu mesmo não pareceu ser uma ameaça grave. Não, com certeza. Não. Uma ameaça. O cara não morre com nada, velho. O cara... Mas ele era gordinho, sorridente. Não, mas aí é pra trazer aquele toque do crime é gordinho, cara. É bem mais leve do que foi as outras. Isso eu concordo com nessa questão dela ser mais leve, ela ser mais escrachada. Eu concordo com você. Ela é realmente a saga Majin Buu. Ela volta mais a puxar pro mundo. Tanto que sou um vilão inicialmente. Ele é ridículo. Só discordo da questão dele não ser uma ameaça. Eu concordo com o Senna. Cara, o Majin Buu, ele é uma ameaça exatamente porque, primeiro, ele é um vilão. Tanto a forma gordinha, como a forma magrela e a forma criança. É um vilão que ele não tem um contexto de nada. Tipo, ele não sabe como funciona a vida. Ele não tem essas coisas todas. Então, tipo, ele é só uma parada que é feita pra trazer o caos. E, tipo, porra, então isso já é perigoso. Porque a natureza dele é destruir sem motivo. Então você já tem esse problema. O que eu tô querendo dizer é que ele não é tratado tão a sério como a gente trataria um Freeza. Sim, isso aí eu concordo. Mas assim, as pessoas em chocolate. Quem não trata ele a sério é o Goku e o Vegeta. Os Guerreiros Z mesmo, eles botam duas crianças um dia. Mas antes do Babidi liberar ele, o Kaioshin tá se cagando de medo do que vão. Sim. Muita coisa foi alterada com o tempo, porque eles notaram que o Gohan não ia dar conta, eles não iam dar conta de manter o Gohan. Ah, isso, com certeza. Pô, vamos voltar pra aquela pegada Dragon Ball Z mesmo. Dragon Ball Z! Aproveitando que já tá caindo na saga do Majin Buu, né? Erro, puder trazer aí a sinopse mais ou menos de como é a fase Majin Buu. E aí, cara, a gente já continua com o apontamento do Kenno e aí o Senasu. A fase Majin Buu se passa mais ou menos uns 7, 8 anos depois da saga do Cell, né? Sim. A Terra está em paz, o Goten já nasceu, já é uma criança desenvolvida. E o Gohan tá entrando na universidade. Eles passam 60% da saga mostrando o dia a dia do Gohan, treinando a namoradinha, querendo se inscrever no torneio e tal. De repente, o Goku é trazido do mundo dos mortos para lá do torneio. Uma grande merda acontece. Um mago, Babidi, tá querendo reviver um demônio chamado Majin Buu. E pra isso ele precisa de energia de luta e tal. E ele arruma uma arapuca pros guerreiros Z cederem essa energia pra ele. A arapuca dá certo, né? Só bate a culpa do Vegeta. E o Majin Buu vem à vida. Só que acontece tanta coisa, assim, que não sei nem se dá pra pontuar. O resumo é que o Majin Buu, ele não é de todo mal, mas desce um evento traumático envolvendo o melhor amigo dele. Isso faz ele separar entre o Majin Buu bom e o Majin Buu ruim. O Majin Buu ruim toma o controle da situação e a gente vê uma sucessão de lutas com várias versões do Majin Buu ruim, porque cada luta que ele derrota um Guerreiro Z, ele absorve o Guerreiro Z e vira outro personagem. E aí você fica nesse ciclo, agora sim, agora vai. Se fundiram. Agora tem o Super Saiyajin 3, agora tem o Gohan Mist, agora o Goku e o Vegeta se fundiram. E você nunca chega lá. Até que no final fica pro Goku resolver a situação. Não é bem o... Acho que não fica bem pro Goku, acho que fica pelo um trabalho em equipe. Porque sem o Mr. Satan, Majin Buu e Vegeta, cara, o Goku... Ah, é verdade. O Goku... Né? E Dendê, não podemos esquecer do Dendê. Do Dendê, hein? Pô, o Goku não ia aguentar aquela luta. Não tem como, realmente. Isso eu acho interessante, até avançando um pouco, é esse ponto que até tem uma brincadeira que eles entram dentro do Majin Buu, né? O Goku e o Vegeta ainda fundidos e depois eles se separam. Eles têm a ideia de resgatar a galera que foi absorvida pelo Majin Buu. Depois que eles conseguem sair e o Majin Buu, ele sofre a metamorfose que ele vira o Kid Buu, o planeta vai ser destruído e na hora de resgatar a galera, o Goku, ele resgata o Dendê, o Mr. Satan e o cachorro. E ele deixa o Gohan, o Goten, o Trunks e o Piccolo pra trás, né? Eles acabam morrendo com a explosão da Terra. Nisso, mais pra frente, o Vegeta ainda dá um esporro, né? Fala, por que você salvou esses irmãos? Esses caras não vão ajudar a gente na luta, a gente não vai conseguir vencer essa merda, a gente vai morrer, esses caras não vão ajudar em nada. E lá, mais pra frente, você vê como que o Toriyama, ele não dá ponto sem nó, isso que eu acho bem criativo dele. E aí, mais lá pra frente, é que você vê que o fato de o Goku ter salvado o Mr. Satan e o Dendê é que foi decisivo pra vitória ali, porque se não fosse pelo Mr. Satan, você não teria o Majin Buu gordo voltando, porque o Majin Buu, que o Majin Buu criança não conseguia matar ele, porque ele ainda tinha resquícios gordos, e também por causa dele que a galera da Terra doou a energia pra Genkidama, porque senão eles não iam conseguir, porque só o Goku e o Vegeta não convenceram a galera toda. E se não fosse o Dendê pra poder fazer lá o internet, eles não iam conseguir reviver a galera da Terra, eles não iam conseguir recuperar a energia do Goku. Então, tipo, você tem toda essa montagem dessa saga. Isso que eu acho bacana na saga Majin Buu, que é uma das paradas que quando a galera critica, a galera não se liga. Apesar de ter esse enrolo que o Errol falou, que eu concordo também, tem hora que eu acho que o Akira Toriyama racha, né? Toda hora é a nova esperança da Terra, né? E, tipo, nunca que essa esperança vai pra frente. Mas isso eu acho que é um ponto interessante. Ele consegue amarrar esse negócio de, até o personagem mais inútil, ele lá no final ele vai ter assim, a saga Majin Buu por si só é importantíssima. Ela introduz elementos muito importantes. Sim, sim. A fusão Metamoro, né? Dança. Sim, sim. Não só Metamoro, a Potara também, né? A fusão Potara, o próprio Makai, né? Indo lá dos demônios, finalmente traz uma ameaça, Dragon Ball, isso depois é usado, né? Sim. Então, assim, é muito elemento, Super Saiyajin 3, e, enfim, eu acho triste que o Toriyama não conseguiu dar o prosseguimento que ele queria pro mangá, teve que voltar pra fórmula clássica do desenho, mas ao mesmo tempo, a gente não perdeu muita coisa. Só uma coisa, você que eu acho que daqui o Senna também, eu também gosto de HQ, mas acho que você, em especial aqui, deve ser o maior apreciador. Cara, quando você viu o grande Saiyaman, até pelo nome, essas referências, cara, você achou o quê? Eu, pelo menos, acho essa parte do Gohan bem maneira, mas que você que é o cara das HQ, o que você achou quando você viu aquilo ali? Ah, foi uma tiração de sarro total com o gênero dos super-heróis, né? Os japoneses, eles, como qualquer outro país envolvido, eles enxergam as HQs americanas como uma grande tiração de sarro. Ah, eu não acredito que o cara tá voando pela cidade usando a cueca e uma da calça. Um dos outros. Isso é ridículo. Você vê o One Punch Man mesmo, é praticamente uma carta de zoação. Sim, sim. Do gênero, né? Quando os escritores ingleses foram chamar pra ver herói da Marvel, herói da DC. Sempre que eles escreviam algum herói inglês, o herói inglês não usava o super-herói colando. Achava ridículo, sabe? O Constantino falava, se eu andasse na Inglaterra igual esses caras nos Estados Unidos, eu ia ser zoado. O pior que é, o contexto do Gohan Grande Saiyaman é bem ridículo, cara. É meio que tá o Gohan vivendo a infância que ele nunca teve, né? Ele sempre teve aquela infância da Titi em cima dele, botando ele pra estudar. Ele não tinha amigos e tudo mais, ele não podia extravasar isso. E agora, na adolescência, que ele já tá mais tranquilão, tipo, ele vê aquela questão da responsabilidade que ele aprende na sala da Cell. E aí, só que ele, mas eu não posso fazer isso de cara limpa porque eu tenho uma vida, né? Tipo, isso vai me dar problema na escola. É a criação da identidade secreta. E aí ele virou o Batman das manifestações. Né? Por aí, cara. E aí ele é dentista, e aí... Durante o crime. Pra vazar. Essa é a segunda identidade dele, porque ele chega a usar o modo super de começo, sim, né? Sim, é o Guerreiro Dourado, né? É. Que ele é chamado. Eu acho bacana quando ele bota a roupa do Grande Saiyaman, que é a roupa bizarraça, né, cara? Todo mundo fala que a roupa é berrante. Pergunta por que ele tá usando aquilo ali, se ele vai pra alguma festa. Exatamente. E aí... Essas fantasias só fazem sentido na cultura americana dos Estados Unidos. Na história americana tem casos lá que os americanos disfarçaram de índio e fizeram uma revolta puxada, né? Era do navio disfarçado de índio pra queimar o chá. E aí você pensa, cara, quem que ia confundir um índio com um americano pintado? Você vê um redneck lá disfarçado de índio lá. Cara, eu tava pensando aqui. Essa fase do Majin Buu é Gohan Fashion Week, né, cara? Porque ele usa uma porrada de roupa diferente, né? Sim, sim. Cara, na verdade, isso é uma parada interessante. Dragon Ball em si, cara, atirando o Goku e seu uniformezinho laranja, que também muda, nunca é o mesmo. É, tipo, a galera, se você tem umas trocas de roupa bacanas, assim, você vai vendo que os personagens, eles têm algumas roupas diferenciadas. Sim, a Bulma é a que mais aparece com cabelo. E não é só roupa, é cabelo, diferente. Sim, sim. É muito legal, cara. No os filme visuais do Broly, né, eles revelam que ela usa as esferas do dragão pra ficar rejuvenescendo. Sim, cara. É jovem. Ah, outra curiosidade aí, que o nome da Videl também é referência, porque Videl é um anagrama pra Devil. Sim, porque A Kira, dizem, eu não sei, até hoje ninguém consegue confirmar essa história, que o nome Satã era pra fazer uma referência ao Papai Noel, mas aparentemente... Então sabe por quê, cara? Tem ilustração que tem carro escrito 666? Sim, mas aí já é na saga Majin Buu, assim, outra coisa que os japoneses não respeitam, deixa eu ver. Cara, ah, pô, eu não concordo nisso. Ele tem uma grande chacota, Papai Noel. E... Né? O nome do Satã é Satã, não é Santa. Não faz sentido. Sim, não, dizem que o Akira Toriyama errou a fonética na hora de escrever, uma porra dessa aí. Inclusive no glossário da nossa querida editora Panini, que eu odeio, vem com essa explicação, mas é que eles também não trazem muito de nada. Até hoje. Ah, vou mandar um zap pro Toriyama aqui. Pergunta lá pra ele lá, mas diz que tem essa brincadeira, que era pra ser Santa, mas ele acabou botando Satã. E aí depois, cara, como a merda tá feita, ele fez lá na grama com o Devil. Tem a brincadeira do carro 666 na abertura. Ah. Na abertura. A filha da Videl mesmo, a Pan, tem esse nome por causa do deus Panda? Sim, cara, sim. Eu sempre digo, né? É pão, né? Vem de pão, né? Pan é pão em japonês. Ah, mas aí isso aí não tem contexto com a família nem do Vegetal, nem do. Da família do demônio. Você não pegou. Ela é trigo, pô. Ela vem do trigo, advém do trigo, não? E aí. Né? Já que o pai dela é o arroz, né? Verdade. Pior, pois é, pô. É o pão de animação, né? Exato. Olha aí, ó. Caramba. As referências junguianas. O Zé devia estar aqui nesse cast pra poder falar com essas referências. Não, tremei todinho com essas referências junguianas aqui. Sim. Essa é a única luta que o Goku ganha de alguém com a Genkidama, né? Se você parar pra pensar. Sim, sim. É, se você excluir os filmes, sim. A Genkidama é muito ineficaz, né? É tipo Galáxia. Tipo, não, a técnica mais foda do universo. Não é aquele negócio, né, cara? E termina com o Vegeta falando, ele é o mais forte mesmo, eu sou... Não, é sério, o Galactus, se você pegar o histórico dele, dos HQs, era pra ele ter morrido de fome há muito tempo. É porque você não vê ele comendo os planetas ali off-top, né, cara, tipo, fora da câmera ali. É, deve ser isso. Não, sim, mas, cara, esse lance da Genkidama é uma parada engraçada, porque a primeira Genkidama, que é aquela menorzinha, que nem é o Goku que usa, quem usa é o Kuririn. Ela só machuca o Vegeta, fere o Vegeta bem, mas, tipo, não mata. Na Saga Frieza é usada uma Genkidama no Frieza já maior que a que é usada na Terra. E ainda assim, não tem grande efeito no Frieza, o Frieza fica machucado, mas ainda pronto pra porrada. E aí depois você tem essa Genkidama já na Saga Majin Buu, que aí realmente ela é a única Genkidama que dá certo, e meio que tem uma cagada em relação a Genkidama, que diziam que você não pode usar Genkidama no Super Saiyajin. Acho que o Dragon Ball Super, inclusive, confirma essa teoria, que você não pode usar Genkidama em Super Saiyajin, porque o Super Saiyajin, ele tem um pouco de agressividade. Pra você soltar Genkidama, você tem que estar de coração puro, de mente livre. Você pode defender dizendo que ele não soltou bem a Genkidama, ele só controlou ela ali. É, tem esse ponto, que aí o Goku joga Genkidama e depois vira o Super Saiyajin. Normal, depois é que ele vira e aí empurra. Ele só dá uma empurrada na Genkidama. Sim, aí não é interessante com a questão da Genkidama aí. É porque se você quiser forçar muito a barra, né? Você pode dizer que não. Contra o Vegeta, ele não usou a Genkidama gigante porque ele só pegou a energia daquele local que ele tava, né? Daquele deserto ali, da energia vital daquele. Não foi da toda a Terra, né? Sim. Contra o Frieza também. Tinha pouco Namekusei, né? Tinha pouco forma de vida lá, Frieza. Sim, ele pega os planetas. Já no Majin Buu, né, cara, ele pede pra galera, ele revive toda a humanidade e pede pra toda a humanidade doar um pouquinho da energia, e vira aquele negócio estrondoso lá, e gigantesco, né. Sim, aí, faz um pouco de sentido, se você parar pra pensar e forçar a barra assim, dessa forma, faz sentido, né. Não fica explicado, obviamente, que o Toriyama tá cagando pra explicar. Mas... O surfista absorveu bem a ideia. Mas, enfim, fica aí na entrelinha, no subtexto, que você pode... É legal que ele faz um pedido, né, que ele, se você renascer, que a gente se encontre e sai na porrada aí e tal, não sei o que, que é o que depois ele volta no GT, né? Como... Não, ele volta no Paulo Z, cara. No último episódio ele volta. Ah, é verdade. Esse que é o último que tem também. Mas aí, no Super chegaram a mencionar que ele existe, né? Não, eu acho que ele já chegou a aparecer. Não, ele apareceu no mangá. Ele aparece. Ele só dizem que ele nasceu. É, cara, uma coisa interessante desse ponto é que no mangá do Dragon Ball, né, quando chega nesse final, na versão Kanzenban, que a Panini aí tá lançando um preço bizarraço de R$65, capa dura, feita de árvore de Namekusei, né? Ele tem um final extra, né? Ele tem umas 3 páginas aí, que depois que o Goku ele vai embora com o Buu no final da saga Majin Buu, né, que o Buu é a reencarnação do Majin Buu, né, falou, o Goku pediu pra ele ser revivido, o senhor Yamadayo concedeu isso pra ele, é, tem umas três páginas aí que mostra o Goku entregando a nuvem voadora pro Ubu, né? Tipo, o usuário da nuvem voadora agora seria o Ubu, meio tipo a tal passagem de bastão que o Goku queria fazer, né? Então, tipo, ele meio que fica esse simbolismo na questão do Ubu. Agora, o dono da nuvem voadora é o Ubu. E até a cena final é exatamente o Goku vendo o Ubu andar com a nuvem voadora. E quando ele olha assim, ele vê ele criança lado a lado do Ubu na nuvem voadora. Eu acho essa uma parada assim, bem bonita ali que a Akira Toriyama fez, né? Botar essas três páginas extras mostrando esse finalzinho assim. Acharia até bacana se o Dragon Ball Kai tivesse, já que a ideia era um Dragon Ball Z mais reduzido e mais fiel ao mangá, se eles tivessem feito esse finalzinho extra, né, cara? Então, muito bonito, você vê que, porra, mantém aquela ideia da Saga Cell, da passagem de bastão, e ali, tipo, o Goku realmente vai passar o bastão pro Ubu, porque agora o Ubu é o novo Goku, né, cara? Tipo, ele se vê no garoto. Então, tipo, eu acho isso muito bacana, só que infelizmente só vai ficar pra questão da edição Kazeban. Não sei o que o Dragon Ball Super vai fazer em relação a esse final da Saga Majin Buu, né, que aquele negócio Dragon Ball Super, ele se encaixa. É, tem um pulo de tempo, né, pra o Ubu crescer, né? Sim, o Dragon Ball Super, ele se passa num espaço, que após a Saga Majin Buu, após o Majin Buu ser derrotado, ele tem um espaço de 10 anos, que aí rola esse final, um torneio de artes marciais, o Goku entrando no Buu. Então, tipo, você tem 10 não, anos... Cara, não pode ser 10 anos, porque os Goten e o Trunks estão criando... Não, cara, no final do... É o Buu, eu falo o Buu, cara. Não sei, a caixa do... É o Buu, que é, na verdade, é só troco... O Buu é com dois U's, né? Você troca o... É só uma coisa, assim, mas aí tá, no final, ali no End of Z, como a galera tem chamado, os dois já estão adolescentes. E se o... Mas eu tô falando no Super agora, né? O Super. Ah, é, cara, isso aí é um problema que tá tendo ali, todo mundo, de estar, pô, esses moleques não crescem, mas aí, cara... O Super se passa entre o fim da fase do Majin Buu e o episódio do Dragon Ball Super. Sim, isso aí. Ele tem um espaço de... É, tipo, a missão do Dragon Ball Super é preencher esses 10 anos entre um e outro. É porque o Senna tá questionando, porque, cara, você não vê o Goten e o Trunks crescendo. Tipo, isso aí eu acho que já é mais um vacilo tanto do Toyotaro quanto da Toei em não fazer os moleques crescer. Mas, tipo, tem gente já, os fãs mais... Menino espírito mais rápido. Eles estão usando essa questão de que, se você pegar o Dragon Ball Z, o Dragon Ball tradicional, o Goku com 15 anos, ele não era muito alto, ele era baixinho. E você tem que... A questão... Eu lembrei de uma coisa. Não sei se o Kenny não vai falar aí. Não sei se tu, desculpa te cortar aí. Não sei se tu vai citar essa questão. Mas na época que tinha Dragon Ball... Ou era Dragon Ball, Dragon Ball Z, enfim. Tinha uma parada de que os Saiyajins, eles só cresciam fisicamente depois que eles cresciam psicologicamente, né? Não. Isso aí é mentira? Na verdade, eles crescem rápido, né? Mas eles mantêm a idade por muito tempo, né? Tanto que Não, calma. O que tinha, na época lá, né, é que, assim, o Goku era pivete naquela época, que ele tinha 12, né, mas ele era muito baixinho porque ele não tinha ainda crescido, não tinha amadurecido, né. E conforme a saga do Dragon Ball vai passando, ele vai crescendo muito mais rápido, digamos assim, né, ele vai crescendo muito mais rápido porque ele vai amadurecendo, e aí o corpo dele acompanha o amadurecimento. Aí, que, tipo, o Goku, como ele os Saiyajins, eles só crescem fisicamente, digamos assim, quando eles amadurecem psicologicamente, né? E aí o corpo deles duram mais tempo, resistem mais tempo, né? Envelhecem mais devagar, né? Pra aguentar a vida de lutas, né? Digamos assim, né? Então, essa a explicação da época. Mas o Mestre Kami, quando termina, eu não lembro se é o torneio com o Tenshinhan, eu não lembro qual torneio que é. Ele fala pro Goku, você devia dar uma volta pelo mundo, né? Volta de verdade pro mundo, né? E quando ele já tá no tamanho mais ou menos que ele tá, tipo, adulto, ele cresce muito rápido, né? Não, ele cresce rápido quando ele vai treinar com o Kami-sama, cara. Nisso aí, ainda quando ele... Que no caso, que é a passagem dele de 12 para 15 anos, que remete ao 22º torneio, ele não cresce tanto. Ele fica um pouquinho mais alto, mas Ele deixou de ser, tipo, vai... Ele cresceu bastante, cara. Acho. Sim, que você... só corrigindo uma coisa do surfista aí, dessa questão. Não tem essa questão da mentalidade, isso aí é explicado na série. O Vegeta, ele fala, inclusive, na Saga Cell, que os Saiyajins, eles demoram mais para envelhecer. pra poderem usufruir melhor das batalhas. Isso é uma coisa biológica da raça Saiyajin, por ser uma raça guerreira. Só aí, não tem não tem essa questão mental, não existe. Qualquer Saiyajin, ele vai demorar. Foi Oaks, então, da época, né? Parece que aí o Dragon Ball Super adicionou que o Saiyajin só começa a envelhecer a partir dos 80 anos. 80? Acho que é 80 anos, né, que eles falam. Que a partir dos 80, aí sim, eles já começam a envelhecer, porque, né, bateu a idade, né, tem que... Caralho, Wolverine, bicho. Sim, Wolverine, sim. Cara. Não, eles envelhecem, mas envelhecem daquele jeito. Se você pegar os Coroa, os Saiyajins Coroa, que são apresentados em Dragon Ball, como o pai do Broly e o pai do Vegeta, você vê que eles são os Coroas, assim, mas, tipo, eles não são os Coroa tão velhos, tipo, eles estão começando a envelhecer. O pai do Broly, ele só tá acabado muitos anos depois, quando o Broly já tá com 40 anos. Tipo, o Broly tem 42 anos, 42 ou 45 anos, assim como o Goku. Eles dois têm a mesma idade. Então, tipo, então você vê que, tipo, ali, o Coroa ali já tá muito Coroa, porque ele já passou da casa dos 80 fácil, cara. Parada deve estar com o quê? Com 90 e alguma coisa? Tipo, chutando alto, assim. Então, tipo, tem essa questão, sim, do envelhecimento. Inclusive, a galera na internet usa isso como desculpa pro Goten e Trunks ainda não terem crescido. Causa das células Saiyajin. Das células Saiyajin. Agora eu imagino o Goku ficando mais velho, mais poderoso, cara. Vai ser que nem aquele Superman entre a foice e o martelo. Sim. Tá ligado aí. Que o Superman com 60 anos tava puta que pariu. Tava tipo. Sim. Meu irmão era outro nível de poder. Assim. O pior que o Akira Toriyama, ele já falou uma vez em uma daquela. Em um mangá, né? Que sempre o autor deixa um comentário no mangá. Ele falava em um deles que ele. Ah, se eu fosse continuar isso aqui até o Goku ficar velhinho, ele meio que pariu o Goku. Ficar que não, mestre, tipo, meio que virar o próximo mestre Kame. Ele até faz um desenho do Goku de cabelo branco, barbinha, segurando um cajado e com um casco de tartaruga, só que ainda com a roupa laranjinha dele. Tipo, ele tem. Existe até uma teoria de que o mestre Kame ele é muito mais poderoso do que. Pô, cara, Dragon Ball Super eu acho que meio que dá uma faltada nessa teoria foda, né? No mangá mesmo, o mestre Kame segura um soco do Jiren, cara. Pô, ele quase ativa o instinto superior, cara. Tipo, porra, é muito cavalo aquilo ali. Dragon Ball Z! Eu queria que cada um de vocês me falasse aí qual é a saga e o personagem favorito. Começa aí pelo Senna, vai sendo aí. Cara, meu personagem favorito, eu tenho até uma história com ele que uma vez no curso de japonês que eu fazia, a gente fazia uns torneios de videogame, né? Olha aí. E uma vez a Sensei fez lá o prêmio pro primeiro lugar era um boneco do Vegeta e o segundo era um boneco do Piccolo, né? O cara falou, mano, eu quero um boneco do Piccolo, porque o Piccolo é meu favorito, cara. Eu gosto dele. Eu gosto desse negócio de, tipo, dele ser. Como pode dizer? Ele tipo, cuida do Gohan, né? Tem essa brincadeira que ele é mais pai do Gohan que o próprio Goku, né? É, a parada dele no Super dele com a Pan, tá ligado? Putz, pra mim é o meu favorito. E minha saga favorita, assim, como quem falou muito bem, é a do Freeza, cara. Pra mim é a mais marcante, assim. Me lembra uma fase boa da minha vida. Tem o que eu falei pra vocês também de você ficar com medo pelos personagens. Você, puta, vai morrer todo mundo, vai dar uma merda gigante. Eu acho bem construidinha, assim, bem fechadinha. E é isso aí. Arrow, manda aí qual é a sua fase favorita e qual o personagem que você mais gosta de Dragon Ball. Mano, acho que a fase favorita do Dragon Ball também é a do Saiyajin Freeza. Eu acho a saga perfeita. O Toriyama conseguiu conduzir a tensão e evolução de personagens de um jeito espetacular. Coisa que ele nunca mais... Que isso? Cara, personagem favorito, cara. Posso só acrescentar uma coisa que você falou? Ele até repete, cara, porque, tipo assim, a saga que vem depois, ele tenta colocar esse negócio. Não, o Goku vai morrer. O Android 16 tá chegando na casa dele, vai matar todo mundo e tal. Mas você não tem o mesmo peso, cara. Eu me recuso a acreditar que não chegou ao mesmo peso no momento que teve o Dragon Ball Super Broly, cara. Foi muito sensacional. Na saga do céu tem um momento assim que eu fiquei, caralho. Foi quando o Yantia foi emboscado. O Rogério pegou o Yantia e enfiou a mão no caralho. Cara, nessa hora eu falei, puta que. Mas assim, tirando isso, eu não senti perigo pelos personagens em momento algum. Super, inclusive, conseguiu despertar mais atenção em mim do que a saga do Majin Buu, a parte do torneio lá, Battle Royale. Agora, personagem predileto, velho, tá devendo. Kuririn, nota, você elogiou pra caramba o cara aí no começo? Kuririn. Ah, é verdade, Kuririn é foda, mas ele não dá aquele comichão, né? Inclusive, o Kuririn é o ser humano mais forte. Tá, mas isso é. É o ser humano mais forte. Não, mas tem o Ubi lá, o Ubu. não, mas aí já. Não, isso aí. Ele tem aquela ação de demônio, né? Não, mas ele tem aquela coisa, ele aparece depois que o Kuririn. Ele aparece depois que o Kuririn já saiu de circulação, porra. Tipo, sim, o Uber é tipo um Yusuke Urameshi. Sim, sim, sim. Vai ter uma genética demoníaca. Ele namora a Best Girl, né? Casou com a Best Girl do Dragon Ball. Cortou, eu ouvi mesmo tu falar o Uber. O Uber. Uber. Eu cortou aqui. Quem? Eu? O Arrow? Quem, cara? O Uber. O Arrow. Eu escutei direitinho o Arrow falar Uber. Então não tem, Arrow? Pô, mas não tem nenhum que você olha e fala, pô, não, eu gosto desse personagem. A 18, pode falar 18. Cara, na real, vai te julgar, Piccolo, cara. Viu? Acho que o Piccolo, assim, tanto pelo caráter, pelo caráter de fodão, o Piccolo é espetacular. O Toriyama também, ele adora o Piccolo e odeia o Vegeta. Pô, ele odeia o Vegeta? Pô, eu lembro. Não, ele disse que toda oportunidade que ele tem de escrever o Vegeta sendo humilhado ou se fudendo, ele escreve. Cara, eu lembro que ele fez o último top 5 dele que ele fez. Eu não lembro do Vegeta tá nele, eu lembro que o primeiro lugar é do Goku dividido com o Piccolo. Tipo, ele botou. Isso, exatamente. Ele botou os dois no primeiro, eu não lembro, realmente eu não lembro. Ele gosta muito mais do Piccolo que do Vegeta. Sim, sim. Mas em compensação. Compensação, o fã não ama o Vegeta, né, cara? Eu tô entre o Piccolo e o Freeza, na real. Caraca, o Freeza é sensacional. O Freeza é espetacular. Cara, eu não gosto. Tipo assim, eu não gosto do Freeza, cara. Eu tenho ódio dele, velho. Ele é um vilão, cara. Ele cumpriu a missão pra você. Essa é a função dele. Cara, eu acho fantástico como pode dizer? A importância que deram ele no Dragon Ball Super e, cara, principalmente a interação agora que ele tá tendo com o Goku e companhia, né? Que ele vai acabar ficando do bem, né? Não, acho que aí, cara, ele não vai ficar do bem. Ele vai ser aquele cara que ele vai fazer as coisas de acordo com o que vai se beneficiar ele, cara. Freeza, ele é um Vegeta no começo lá da fase Freeza. Freeza, Freeza é diferente. Ele é o oposto do Goku. A gente falou mais cedo que o Goku era boa influência, né? O Freeza é o personagem que puxa todo mundo pro pior. Sim. Todo mundo perto do Freeza piora com o caráter, etc. Enquanto o Goku piorou, ele ficou maquiavélico, né? Ah, eu vou tirar o Freeza do inferno, ele vai ajudar. Sim, sim. Cara, aquela cena deles que ele... Ah, opa, minha mão escorregou, cara. Isso é outra... Outra denúncia aí a Dragon Ball Super, que o Dragon Ball Super tem gordofobia. Não deixaram o Majin Buu gordo participar duas vezes de dois torneios. Não, né? Mas pera aí. Aí você tem que parar, porque o Majin Buu entrou no CrossFit e ficou malhadão. Se você lembrar disso aí lá, que depois que o Goku vai visitar ele, é verdade. Ele tá magrinho, tipo, ele fez CrossFit. Na verdade, eles estão guardando o Majin Buu pra saga do Sérgio Moro, né? Sim, exato. Exatamente. Que não faz sentido nenhum, né? Porque ele é um bicho que não... Ele malhar pra ficar magro, né? Cara, uma coisa que eu conceitualmente não faz sentido pro bem foi os androides, né? Sim, sim, cara. Pô. Não, eu acho que não usa o nome, eu acho que em seu Android 17 no Dragon Ball Super, ele ganha um bom alofo, porque ele é um personagem popular. Não, mas eu digo assim, é bom na estrutura do que o personagem é, dele não se cansar, de ter aquela. Sim. Trabalho é melhor do que na fase deles mesmo, inclusive. É bem mais trabalhar. Sim, e é melhor que o Super 17 do Dragon Ball GT. Ah, você pode esquecer. Mas, Aikno, não, manda a tua fase favorita, cara, e o teu personagem favorito. Cara, como todo mundo aqui, é a saga Freeza, mas como já pra mim, a saga Freeza, ela é incluindo o arco dos Saiyajins, cara. Eu não consigo ver a saga Saiyajin como algo separado, porque os Saiyajins, eles são meio que o prato de entrada da saga Freeza. Tipo, eles já fazem parte daquele exército. Eles falam da existência dele, e quando termina a luta com o Vegeta vai para o planeta. Então, tipo, eu vejo aquilo ali como uma coisa só. Tipo, a galera tem essa mania de dividir para Saiyajin, Freeza, não. Saga Freeza é aquilo tudo. Tipo, o Vegeta é só um soldado raso dentro de algo maior. E, cara, como a gente falou, é uma saga fantástica, tem um começo muito bem feito, tem um final apoteótico, cara, você ter seu personagem principal atingindo um novo nível, né, cara? Pra mim, que era moleque, nunca tinha visto algo assim em nenhuma história. Pra mim, realmente, era algo muito novo. Poxa, cara, eu vibrei pra caramba quando eu vi o Goku virando Super Saiyajin. Pô, você vê as lutas, tem como as lutas são montadas, realmente é algo muito bom. Até essa questão, como a galera que falou, de você ter atenção, meu Deus, o cara vai morrer, o cara não vai morrer. Até a contagem regressiva, os 5 minutos mais longos do universo. Não, eu tava vendo que não me acusei, tinham que se esconder sempre que passavam. Sim, tinha essa construção, né, cara? Você tem até uma parte que o Kuririn, ele acaba dormindo. Não, vamos dormir aqui mesmo, que não vai dar, né, cara? Então, pô, isso é muito maneiro. Realmente você tem toda essa questão bem trabalhada, e as lutas são muito boas, cara. Realmente eu acho que pra mim, nessa saga, é onde o Akira Toriyama chegou no ápice de desenhar batalhas. São batalhas simples, mas bem fluídas, cara. E, tipo, tem uns lances geniais, as próprias ideias dos personagens vão desenvolvendo durante a luta. É muito bom. E, principalmente, ele faz uma coisa, que até acho que dando uma puxada de orelha aí no Cavaleiro do Zodíaco, que não tem, é a questão do trabalho em equipe. A parte, Dragon Ball, essa saga trabalha muito a questão do trabalho em equipe. Você vê o Goku. A primeira luta é Goku e Piccolo versus Raditz. Lá contra o Vegeta, você tem um tag team do Goku, Kuririn, Gohan. Yajirobe também, né? A gente não pode esquecer do Yajirobe. Então, tipo, você tem, tipo... Posso puxar uma coisa aqui, Kendo? Mas é que o livro Cavaleiros não permite ter esse tipo de coisa, porque quando tem dois Cavaleiros contra um, eles consideram covardia. Mas eu acho que... Meio... lá, são três Cavaleiros. A gente sabe que na real é porque o Kurumado consegue desenhar mais de dois. Existe realmente essa explicação que os cavaleiros, eu acho. Cara, eu só vou dizer isso porque tipo, é uma série que prega amizade, fala do trabalho em equipe. Tipo, são caras que nunca lutam junto, né? Então, tipo, é uma parada meio estranha, né, cara? Não é só pra zoar. Mas, só lutam juntos mesmo em guerra. É que além de cavaleiros, eles são cavalheiros. Exato, né? Cada um uma vez. Muito bom. Mas voltando a Dragon Ball Z, então, cara, eu acho isso muito bom. Tipo, realmente, eu acho que até inclusive comparado ao Dragon Ball. Tipo, o Dragon Ball, essa primeira fase do Dragon Ball Z tem muito do trabalho em equipe. Tipo, ele realmente ele usa e abusa dessa parte. Até a luta contra as forças especiais em Nil. Primeiro é Gohan e Kuririn primeiro, aí depois Gohan, Kuririn e Vegeta. E, tipo, e isso acontece o reverso também, quando o Goku chega, é Easy Bota contra o Goku, né? São dois caras, são dois inimigos lutando contra o herói. Então, tipo, você tem essa questão do equilíbrio. Então, pra mim, minha saga favorita é a saga Frieza, sim. Cara, acho que vai ser unânime aqui, exceto se o surfista aí trocar. Cara, meu personagem favorito, sem dúvida, é o Goku, cara. É o personagem que eu gosto. É um personagem que ele tem uma parada que hoje em dia é utilizado muito e foi o que aconteceu comigo. É o personagem que eu acompanhei o crescimento e eu cresci com ele, né, cara? O seu Harry Potter, né, que não fala? Exatamente, cara. É meu Harry Potter. Tipo, eu vi ele crescer, fui acompanhando toda a evolução de mim do Goku. Tipo, tanto que às vezes quando alguém começa a falar uma coisa que eu discordo do Goku, eu vou lá e brigo mesmo. Então, tipo, porque, cara, é um personagem que eu tenho um carinho enorme, cara. Tipo, é um personagem que ele, ao mesmo tempo que ele tem seus momentos sérios, ele tem seus momentos zoeiro. Tipo, ele é um personagem que ele leva a vida despreocupada, né, cara? Tipo, o Goku não é um cara que tem preocupações. Tipo, até quando ele engatilha alguma merda, porque ele é a cabeça, ele fala, não, se preocupa não, que depois a gente resolve isso aí, tá tudo certo. Tipo, é um cara que é sempre positivo. Você não vê ele, porra, merda, eu não vou conseguir. Não, até quando a situação tá ruim, ele, cara, a gente luta até morrer, e é isso aí, cara. Tipo, dá um sorriso e vai, cara. Então, eu gosto muito do Goku exatamente por isso. Eu acho que é um personagem que ele é simples, mas ainda ele tem suas camadas, cara. Você percebe ali que ele tem suas camadas, como o próprio Arrow disse, cara, ele é um personagem que ele faz os outros quererem ser bom também, né? Ele conquista todo mundo, ele é o cara que pela simplicidade dele, ele atrai todo mundo, por aquele jeito dele mais bobão, mais brincalhão, por aquele jeito, tipo, pô, pra fazer conta, ele tem que contar nos dedos, cara. Então, isso eu acho fantástico. Como o Senna Salento, cara, é meu Harry Potter, tipo, eu cresci acompanhando aquele personagem das montanhas até, tipo, ele virar tipo, o cara mais forte do universo. Então, cara, realmente não tem como. Meu personagem favorito é o Goku. Acabou isso. Minha fase favorita, eu já até falei aqui, já até anunciei, que é a fase dos androides, né? Que é toda a fase Android Cell. Eu prefiro mais na parte de quando foca mais nos androides em si e menos no Cell, né? Quando fica mais aquela parte de sci-fi mesmo, do Trunks voltar e dizer que tem os androides que são mais foda. E que nessa fase em si, ela tem, ela dá, assim, uma perspectiva de que a gente pode perder o Goku de vez, né? Que é onde que a gente fala, né? Ah, ninguém morre em Dragon Ball, né? Só que na fase dos androides, a gente tem um vislumbre de que morre sim, né, cara? Morre e morre de vez, né? Que existe sim o risco dos heróis morrerem de vez e pronto, né? Eu gosto muito dessa fase por conta, como eu falei, de toda essa questão sci-fi, toda a questão, e até meio quadrinística, assim, meio quadrinhos, né? Meio do cara voltar pro passado pra tentar ajeitar as coisas, sabe? Tentar salvar a humanidade, mas na figura ali do Trunks, né? E eu gosto muito dessa interação entre o passado e o presente, né? E como cria-se essas linhas temporais diferentes, né? Acaba criando aí duas realidades alternativas, né? Uma do Trunks lá, que aí foi totalmente cagada aí no Super, que sinceramente eu achei muito merda. e que ali no pelo menos ali no na fase Cell era bem construída, sabe? Era mantido bem direitinho, assim, tipo, ó, acabou ficando duas realidades quando o Trunks fez voltou no passado aí, né, pra tentar não, ele conseguiu mudar as coisas, né? Quando ele tenta mudar as coisas, ele volta pro passado e cria uma nova realidade, né? A partir do momento que ele se insere naquela realidade, né? No momento em que ele se insere naquele ponto específico do tempo, né? A partir dali ele cria uma nova realidade, porque ele altera, né, realmente completamente, né, os acontecimentos. E ali eu acho legal, principalmente o que eu acho legal nessa fase é que o Goku, ele fica meio em stand-by, né? Tipo, o Goku é o principal, é o da série e tudo, só que ele passa um bom tempo sofrendo do coração e os outros personagens têm oportunidade de crescer, assim, sabe? De aparecer e crescer, né? De começar a ter ali uma interação melhor. O próprio Gohan também começa um pouquinho a ter um pouco mais de... Um pouco mais, assim, se bem que na fase Freeza ele já tinha bastante foco, né? Na verdade, se você reparar, isso é um grande mote das duas primeiras sagas do Dragon Ball. Tipo, o Goku, ele só é inserido em momentos chaves da série, né? Derrotar o Freeza, lutar com o Saiyajin. Mas grande parte do percorrer da série é realmente com os outros personagens querendo uma aventura do Goku mesmo, correndo no Dragon Ball. Né? Exato, exatamente. E assim, e aí eu vou puxar o meu personagem favorito, que também é o Goku, cara. Olha aí. Não dá pra... Porque assim como você, ele é um péssimo pai, né? Não, sacanagem. Ele é um péssimo pai. Eu me identifico com o Goku, né? E não só me identifico, né? Eu me inspiro no Goku, né? Eu me inspiro na paternidade do Goku, né? Eu já vou te dizer, Sub, que na questão de inteligência você já tá pau a pau com ele. Oh, muito obrigado, cara. Um dia eu chego lá. Mas assim, falando um pouquinho mais sério, eu acho o Goku um personagem fantástico, porque não só porque a gente cresce vendo ele, mas ele tem ali uma evolução bem... Apesar de que agora ele tá velho, né, e tá gagá já quase, né, fazendo merda pra caralho, mas por culpa dos realizadores, né, mas por culpa de quem tá com a caneta lá que pode fazer grandes impactos na mão, muito mais culpa do cara que tá escrevendo do que culpa do personagem em si, né? Se fosse melhor trabalhado, se fosse melhor reconhecido a história dele, até o ponto onde a gente se encontra no Super, acho que as coisas seriam um pouco diferentes, seria melhor trabalhado o personagem. Mas o Goku, ele tem sim um crescimento, né? O crescimento todo daquela lá, quando começa, né? Que é um chamado pra aventura, né? Que a Bulma chega lá e diz, ei, vem, cola comigo aqui, vamos buscar ele umas Dragon Balls. Uma mulher que ele nunca viu na vida, uma garota que ele nunca viu na vida, ele vai. Garota tipo, tentou meter, sabe? Um tiro de Uzi na cabeça que, dele, né? E atira nele com uma metralhadora, cara, uma mini metralhadora. Eu tô relendo esse começo, cara. Eu também tô. Eu acho fantástico. Todos os personagens de Dragon Ball são pessoas desajustadas. O Goku, apesar dele ser inocente, ele ainda tem uns comentários muito, muito incisivos em relação a algumas coisas. Mas é porque aí é onde eu vou entrar um ponto que tu colocou. Nesse ponto que você colocou, eu vou. Mas como é que se diz? Eu vou complementar, né? Vou complementar a sua fala. Que ele é um personagem em que é através dele que a gente descobre todo aquele mundo de Dragon Ball, entende? É através dos olhos do Goku que a gente pode ver aquele mundo ali fantástico de Dragon Ball, na fase Dragon Ball, né? Porque no momento em que existe o chamado pra aventura, que a Bulma chama ele pra sair aí pelo mundo, né? Desbravando as coisas e tudo mais, e buscando as Dragon Balls pra poder realizar um desejo, a gente é apresentado ao mundo através dos olhos do Goku, porque o Goku, ele é extremamente inocente, né? Ele não só é extremamente inocente como personalidade, como extremamente inocente com relação ao mundo em si, né? Todo aquele mundo ali é totalmente desconhecido, não só pelo Goku, como pela gente mesmo como leitor. Então, a gente acaba tendo essa identificação. Eu, pelo menos, tive muita essa identificação com o Goku criança, né? Naquela fase em que ele era pivete lá, né? Que depois foi reprisada lá na Globo, né? Primeiro foi lá na SBT, depois, mais pra frente, depois que acabou a fase Dragon Ball Z, a animação Dragon Ball Z, a Globo reprisou e completou Dragon Ball, né, como anime, e tipo, e aí depois, posteriormente eu passei a ler o mangá quando foi publicado aqui no Brasil pela Conrad, e então a gente é apresentado aquele mundo, como eu mesmo já falei, através dos olhos do Goku, e isso impacta muito, sabe, e cria essa relação de proximidade com o personagem, pelo menos pra mim criou muito essa correlação de proximidade, entende? Era como se eu estivesse realmente vendo aquele mundo através dos olhos do Goku, e não tem como não se ligar nele, ou como não se apegar a esse personagem, porque, como o próprio Kino falou, você viu o personagem crescendo, né? Você viu ele crescendo e amadurecendo, querendo ou não, ele muda ali, por exemplo, quando ele vira pai, né? Ele ele já é um Goku mais velho, já é um Goku mais diferente. Quando o Raditz vem pra Terra e fala, ó, você é Saiyajin, né, você tem que matar todo mundo aqui, você não é, você é do meu sangue e tal, e ele diz, porcaria nenhuma, cara, eu sou da Terra, eu gosto é do povo da Terra. Isso que eu acho interessante, interessante nessa questão dessa revelação. Tipo, normalmente quando você pega a novela, até mesmo esses mangás atuais, quando o cara sofre uma revelação de impacto da origem dele, tipo, ah, vamos pegar o próprio Naruto, que eu acho que hoje um dos animes mais referência de todo mundo. Ah, quando Naruto descobre que ele é filho do... Cara, tem um impacto aquilo no Naruto, não sei o que lá, tipo, o Goku descobre, ah, você é de outro planeta. Ah, foda-se, daí, isso muda em que, tipo, ele não tem relação com aquilo ali, porque aquilo não importa, cara, o que importa é o momento que ele vive agora. Isso eu acho que... E outra coisa, toda a história dele, né, toda a historiografia do Goku, né, é na Terra, né, cara, os amigos dele são da Terra, as conquistas que ele teve foi na Terra, então, ele ser de um canto ou de outro, canto, ter nascido canto X, canto Y, Z, não faz diferença pra ele, então, como personagem, então não muda a história dele, entende? É, pelo contrário, ele fica até mais feliz, porque quando ele se impacta, e isso é legal demais, porque eu vejo assim, por exemplo, quando ele se vê diante do irmão, né, e vê aquilo que ele deveria ter sido, né, ele, e o que ele é, quando existe esse confronto entre as duas possibilidades, né, a que ele se tornou e a que ele deveria ter se tornado, ele se engrandece e ele fica feliz pelo que ele é, né, ele reconhece a sorte que ele teve de ter batido a cabeça, né, no caso, de ter se tornado um humano, né, em vez de ter destruído toda a Terra, né, como um Saiyajin. Isso pra mim é fantástico, existe um subtexto ali, existe uma preocupação, sabe, em deixar esse personagem, existe ali, a gente pega, né, no subtexto, né, essa questão dele ter ficado feliz de, ele mesmo diz, né, mas nas ações dele também fica claro que pra ele a Terra é o planeta dele, né, cara, não importa de onde ele vê, e eu acho isso fantástico no Goku, acho muito, muito legal. Ultimamente tem cagado, a galera tem, o nego lá que faz a mangá, tem meio que cagado, né, o mangá Yanin, tem meio que cagado pra algumas coisas, alguns aspectos do Goku, que eu não acho, eu acho que eles estão jogando meio que com o que o fã quer ouvir, saca? Tá um pouco a galera diz, ah, Goku é um péssimo pai, vou botar aqui o Goku falando que não se importa com os filhos. Não é? Isso aí tá partindo do Toriyama, mas tá sabendo. Sim. Não existe, tá? Não, cara, essa questão da paternidade do Goku, que eu acho engraçado, que é aquele negócio, todo mundo vê o Goku como se ele fosse um cara como a gente, pá, que ele tem uma família com pai, mãe, irmão, não sei o quê. E o Akira Toriyama, ele já falou em uma entrevista, não sei se essa entrevista vai sair no mangá do Dragon Ball Super, que é até uma das entrevistas da The Jump, né, que é a revista que sai, o mangá do Dragon Ball Super, e ele fala que o conceito de família do Goku é diferente do nosso pelo tipo de vida que ele teve. Querendo ou não, ele foi criado isolado, com o avô, e depois que ele foi descobrindo o mundo, tipo, meio que ele tem a percepção dele, mas um pouco da percepção que os outros mostraram pra ele, mas ele é tipo, ele não tem esse contexto de família, que é papai, mamãe, titia e não sei o que lá. E, cara, isso realmente casa bem. Por exemplo, o Toriyama, ele até fala que, tipo, por exemplo, pra ele, o Kuririn e o Gohan, ele gosta dos dois do mesmo nível. Tipo, é como se o Gohan fosse um amigo dele também. Então, tipo, ele não tem esse conceito da família tradicional. Ele já falou isso, né? Ele realmente, se você parar pra ver, a estrutura da família do Goku realmente não é uma estrutura comum. Por exemplo, quem comanda a casa é a Chichi. A Chichi que bota a ordem na casa. Tanto que se você ver, tem vários episódios de Dragon Ball Super, que você vê que é ela que manda ele fazer não sei o que, é ela que manda ele trabalhar. Tipo, ele meio que... Inclusive, fala que o Goku até hoje não sabe o que é o casamento. Exato, sim. Quando ele aceitou o casamento, tipo, ele não sabia o que era. Foi a Chichi que foi pra... Ele isso não... é bom demais, né, cara? A Chichi que é muito bom. A Chichi que perguntou, porque depois que ele tocou nas partes da Chichi, que ele não sabia nem diferenciar homem e mulher, que ela decide que ele é o homem da vida dela, né? Ela tem que casar com ele. E aí ela fala, você casa comigo? Tá bom, vambora. Tipo, ele não sabia o que era casamento. E tanto que ele não ia atrás. Quem foi atrás dele foi ela, que lembrou ele e disse, eu tô bem, já que eu prometi, vamos lá. Então, tipo, ele não tem esse conceito do amor, ele gosta, logicamente, ele tem uma... Ele se... Bora lá meter, né? Bora meter pra dentro esse negócio aí. Cara, isso aí, eu acho que é ela que estuprou ele, cara. Tipo, vou te mostrar um negócio maneiro aqui. É um treinamento, vamos lutar, né, cara? Vamos fazer uma luta aqui, cara, humano, né? Mas eu acho que, tipo, você dizer que ele, ah, ele não é um bom pai, que ele não se importa com o Gohan, acho que é meio errado primeiro no Dragon Ball Z, como o Senna falou. Ah, ele morreu salvando o filho dele, né, do Raditz. Ele teve esse sacrifício. E durante o Dragon Ball, e tá até no Dragon Ball Super, ele bota muita fé no Gohan. Ele sempre acredita no potencial do garoto. Quando ele faz o Gohan lutar com o Cell, é porque ele acredita que o Gohan pode derrotar o Cell e ele quer incentivar o garoto aqui. Só que ele não se liga que o moleque não gosta muito de lutar. Tanto que depois ele repara esse erro dele, levando o Cell embora, né, e se explodindo com ele, né, que resulta na morte dele. E isso é uma coisa até que a galera ignora, que é resultado de um vacilo do Gohan, que devia ter matado o Cell de primeira, né. E não, ele quis torturar o cara. No próprio Dragon Ball Super, que a galera fala que é aquele vacilo. Cara, em vários momentos no Dragon Ball Super é ele falando que o Gohan tem potencial, que não é pra ele ficar pra baixo. Ele, inclusive, decide levar o Gohan lá na luta de exibição Zenon, né? Ele leva o Gohan e o Majin Buu. E é ele que escolhe o Gohan como líder da equipe ali do Universo Saiyajin. Por quê? Porque ele acredita no potencial do garoto. A mesma questão com o Goten, ele sempre passa o tempo dele com o Goten. Como na saga do Zamasu, o Zamasu conta, né? Que é o Goku Black, conta que ele matou a Chi Tio Goten daquela linha do tempo, cara, ele fica puto, tipo, não é a Tio Goten que ele conhece. A Tio Goten dele estão vivo lá na linha do tempo dele. Mas ele ainda assim avança pra cima do cara. Então, tipo, tem os momentos, logicamente, que o Goku é o pai vacilão, né? Que é tipo, porra, porque o conceito dele é de família diferente, mas também tem os momentos que ele é o cara protetor, que ele é o cara que protege a galera. É com isso que eu falo. Quando família, a... Fala, até se você for parar pra pensar, não, é rapidinho, só um parênteses, até pra incluir mais uma coisa, né? Com relação ao conceito de família, né? Até porque a família do Goku, ela foi constantemente separada, né? Ele mesmo Sim. foi constantemente separado da família dele o tempo todo, né? A partir acho que ali nos 5 primeiros anos, acho que é 5 ou 6, 7 anos, né? Que ele cria o Gohan, né? Que é o tempo... Ele cria o Gohan até os 4 anos. 4, né? Pois é. Isso. Então, ou seja, aquele tempo ali é onde ele teve mais uma família, assim, estruturada, né? Que ele tinha que viver na selva para Tite, enfim, fazer aquelas coisas dele lá. E aí ele... A partir do momento em que o Raditz aparece lá, pronto, cara. Tipo, a família do Goku foi pro caralho junto com... Sim. Porque ele nunca tá em casa, tipo, mas ele não tá em casa porque até okay. achei fantástico, porque naquela piada que você foi o que eu falei pro Pombaranha. Morre aí uns 5 anos, né, pra ver se você não... vambora, fica morto sem fantástico. Três anos aí, pra ver se não tem tempo aí pra ver se você fica... cara, eu acho que isso é muito daquela questão do que hoje, da galera ter um hate com o protagonista de série, ou ter um hate com o personagem que é muito popular. Então, tipo, a galera acaba vendo só o lado que convém pro argumento dela. Logicamente, como falou, o Goku tem momentos sim que ele vacila como pai pra caralho, tipo, pô, é por causa da, logicamente, da índole mais inocente dele, mas ainda assim, é um vacilo, mas tipo, não quer dizer que ele é assim todo momento, tipo, ele tem um momento também que ele é coisa, que ele é o pai, e tem um momento que ele é o vacilão, tanto que eu até comentei uma vez, acho que foi num papo bigode, não lembro agora, que eu falei, cara, se realmente o Goku fosse um péssimo pai, o Gohan não respeitaria o Goku, o Gohan no final da saga Majin Buu não ia querer vestir uma roupa que nem a dele, tipo, o Goten não iria respeitar o Goku, tipo, todos os filhos dele têm um grande respeito pela pessoa que ele é, tipo, e se ele realmente fosse um pai merda, pô, os moleques não iam respeitar ele. Tipo, ia ser tipo como o Vegeta é com o pai dele. O Vegeta, o rei Vegeta nunca foi nada pra ele. Então, tipo, seria a mesma coisa. Mas não é, tipo, os moleques têm um carinho pra aquele cara. O Goten, né? Ele não conviveu com o Goku, né? Ele, sim, ele, sim. Sei lá, se comunicar com o Goku pelo Sr. Kaiô. Não, ele não se comunicou. Quando o Goku chegou, né? Quando o Goku chegou, ele nem sabia da existência do garoto. Pois é, aí, então eu acho que ele meio que idolatra o pai pelas histórias que contam dele. Sim, sim, o Gohan teve uma oportunidade de conviver com o Goku, que foi treinando pro Cell, um ano lá com o Goku. Três, não? Teve um ano na sala do tempo, mas teve os três para os androides, que ele treinou ele, Gohan e Pico. Mas de convívio mesmo, esse um ano só de treino. Sim, e sim. Aí, mas depois que ele que não conclui, né, a treta do Majin Buu, né, que ele tá vivo de novo e ele volta pra casa, Gohan, e inclusive no Dragon Ball Super, acho que tem uns episódios, né, que mostra ele o Goten lá plantando as coisas. Sim, que ele bota o moleque na direção do caminhão. Aí depois do Buu, o Goku foi morar com a Chichi e o Goten. Sim. O Piccolo foi morar com o Gohan e a Videl. Não, acho que o Piccolo ele mora com o Dendê lá na... Às vezes que ele vai pra visitar casa... Visitar o Gohan e o Gohan... Ah, a gente vai sair fazer alguma coisa. Cuida da criança. Aí. Segura aí, a gente já volta. Minha filha é tua. Olha aí, aprendeu bem. É um avô. Aprendeu bem com o pai, quis, né? Deixa... Não quis ser, é, não quis, é. Ser, não quis ser, ser avô interino. É, fica aí com a criança agora. Cara, isso aí é a prova que o Gohan aprendeu bem com o Goku, né, cara? Tá precisando fazer alguma coisa, deixa seu filho comigo. Dizem que a fruta nunca cai muito longe da árvore, Não. Cara, eu gosto muito do Renascimento de Krilo, do começo do filme Renascimento de Krilo. Que é casa do Gohan. Quando tu vai ver tão Piccolo cuidando da criança, ele, a gente voltou agora do shopping, aí ainda a filha da puta da vida, ai, minha filha, você deve ter ficado com medo da cara do Piccolo, tipo, caralho, filho da puta, tá cuidando da criança, o filho da puta ali cuidando da criança. Você que agradece, pô, né? Agradece, chamando o cara de feio, cara, pô. Tipo, todos desajustados, né, bicho? Ah, mas eu quero que essa... Eu só quero agora fazer uma justiça, que é o Pico, vocês falam que ele não tem utilidade nenhuma, mas como eu já provei lá no Twitter, todo final de saga de Dragon Ball tem um churrasco. E o Pico, ele é o churrasqueiro da galera, cara. Toda vez quem vai lá pra grelha, é ele. Inclusive ele quem doa a carne, né, que ele tira um braço, aí... outro. Inclusive no... Tem uma história do Deadpool que ele faz... Nossa, X-Fact, coisa assim. Mutante tá morrendo, assim. O anjo, eu acho. E aí eles... ele começa a alimentar ele com uma carne ruimzona lá. Aí o anjo fala, pô, de onde é que você tá tirando essa carne? Aí ele, tipo, acho melhor não te contar, cara. Meu Deus! Você vai vomitar. Caralho! Mas tá aí, cara. Realmente, então, tá aí, ó, a justiça do Pico, ele teve seu lugar merecido como churrasqueiro, cara. A posição importante. Mas assim, falando do Piccolo, né? Tem um arcozinho legal do Piccolo, assim, com relação ao Gohan, né? Que é esse relacionamento. É, cara, só uma. Todo construído lá na saga do Saiyajin, né? Que o Piccolo começa como um tremendo filho da puta, deixa uma criança lá, um ano, sei lá. Seis meses naquele deserto lá pra sofrer pra caralho, certo? Que ele fica dando aquela olhadinha, construindo uma relação legal com o Guri, assim, conforme ele vai passando, né? Ele vai se apegando e tal. Só duas coisas que eu tenho pra falar da questão da relação do Guri. Essa primeira aí, essa questão de deixar o Gohan sozinho no deserto, é um treinamento através da experiência dele. Quando ele viveu, quando ele nasceu, né, cuspindo lá do ovo do Piccolo Dainaro, cara, a vida dele foi aquilo ali, tipo, ele treinou daquele jeito. Então, tipo, é um reflexo. Inclusive, o Piccolo Daima cospe ele lá pra casa do caralho, né? Sim, então, ele queima a casa dos velhinhos lá. Então, ele treinou assim também. Então, ele espelhou isso no anime. E outra, a questão do Gohan se afeiçoar ao Piccolo é uma parada também que vem do Goku. Porque o Goku não acreditava que esse novo Piccolo era mal, né? O Daima, ele realmente creia que era mal. Mas ele falou que esse novo não era. Não era mal. E o Gohan, ele lembrou isso quando tem uma cena do treinamento que ele fala. É, meu pai tá certo, ele falou que você não é tão mal assim, e poxa, e agora eu tô vendo que realmente ele tava certo, então tem um pouco do Goku nisso também, né, tu acreditar no cara e logo pico também. Dragon Ball Z. Tinha mais uma coisinha pra vocês, pelo Senna mesmo. Senna, quem é o personagem que você mais odeia, assim, Dragon Ball? Pode dizer o nome, precisa... Caraca, mais odeio? É, se tipo assim, caralho, esse personagem é uma merda, nem existe. Pode ser qualquer um, puxa da memória aí. Eu já sei qual é o meu. Vai lá. Enquanto tu pensa, deixa o Erron falar. Vai, Erron. Erron aqui que eu tô sendo bem. Tem Shinhan, cara. Que isso, cara? Como que assim? Isso? Não, olha. Não. Cara, inútil. O arco do Shinhan terminou naquele torneio do Dragon Ball lá que ele venceu do Goku. Disso, o personagem não tem relevância nenhuma. Sim, ele serve pra morrer, serve pra passar vergonha. E não tem nenhum spin-off maneiro, né? Até a namoradinha dele, a Lante, desapareceu da série, ninguém não sabe. A Yantia foto que a Toriyama esqueceu dela. Se você ver o Tishihan no Super, ele junto com o Yantia são os únicos que não evoluíram. Tipo, o Tishihan, ele... Eu já discordo que o Tishihan, ele evoluiu pessoalmente, né? O cara abriu uma escola. Abriu uma escola e não se virou empreendedor. Nenhum dos alunos dele conseguia fazer nada. Tishihan com luta. Os alunos do Tishihan eram todos incompetentes. Eu acho que eles chocou durante o Dragon Ball. Vai, que não. Manda aí, tu. Personagem merda, que ele tem um monte. Não, peraí, já terminar o argumento. Ah, eu tô tentando algum. Tipo, eu discordo com o Aaron, mas de certo modo ele deu argumentos muito convincentes. Realmente, realmente o arco do Tenchinan, mesmo que tenha a evolução dele, é ali no Dragon Ball. Depois ele é só o cara da galera, né? Ele é só o careca de três olhos. Eles nem explicam por que ele tem três olhos, cara. É porque ele perdeu. É porque, na verdade, ele é um personagem rejeitado. Ele é personagem rejeitado de Yu Yu Hakusho. Ele concorreu ao papel de Rie, mas não conseguiu. A explicação pra isso é porque parece que ele é uma das raças que vivia na Terra. A Terra não tinha só os terra. Ele era tipo um lemuriano. Dizem que era tricóptero, eu acho que eu não lembro agora qual é o nome da raça. Mas aí por isso tanto que ele não é considerado humano. Se ele fosse humano, ele seria o humano mais forte. Mas aí como ele não é, quem é o Kuririn? O meu personagem que eu mais odeio, cara. Merda. Cara, isso foi graças ao. Na verdade, eu sempre achava os soldados de Frieza meio merda. Mas aí, graças ao jogo Dragon Ball FighterZ, esse jogo maravilhoso, graças à galera do Locadora por puxar o saco desse personagem inútil, eu descobri que o personagem que eu mais odeio em Dragon Ball é o Nappa, porque esse personagem é uma imbecilidade só. E, incrivelmente, ele tem pessoas que gostam dele, tá ligado? Mano, o Nappa é horrível, meu mas Deus. Você precisa assistir Dragon Ball. Não, já assisti, sim, eu assisti. O Nappa dessa série é espetacular. Sim, cara, mas aí que tá. Você... Qual a série? É Dragon Ball Z, a Brigade. Que é tipo... Isso. Que é tipo essa vai resumida ser... com zoação. Com zoação. Que é tipo a 7, é tipo Feira da Fruta. Só que, cara, tio, beleza, o Nappa do Abigail é engraçado, mas aí que tá, cara, esse Nappa não é o Nappa da série. O Nappa da série é um merda, tipo, ele é o cara que se acha, ele se acha o fodão, mas ele é um bosta, tipo, ele é o lambibotas do Vegeta, tá ligado? Mas eu acho que ele entretém mais que o Raditz. Ah, cara, o Raditz é tipo ele é aquele peido que você não sabe. Raditz é só um cara. Ele é só um cara malvado que aparece lá. Não vou adiantar. É o meu personagem que eu acho mais merda, Raditz, cara. Raditz é o Yantia que não venceu na vida, né? Sendo que o Yantia, né? Puta que pariu. Não, o Yantia venceu na vida, pô. Ele é um jogador de beisebol famoso, pô. Ele tem um cultuamento na internet, né? Ele é um meme de Dragon Ball. E ele tem aquele mangá spin-off maravilhoso, cara. Quem não leu o spin-off do mangá? Ah, isso é bom. É muito bom, cara. Leiam o que eu fico entre Caos e Raditz, cara. Mas acho que o Caos não, é mais, Caos é legal. Mais fofinho ainda. Ele é nossa, bem parece um Pokémon. Mais fofinho. Pô, é legal quando o Kuririn, quando ele chama o Kuririn de careca, né? Ele, mas você é careca também, ele tira o chapéuzinho, tem um fio de cabelo. Né? Isso é muito bom. Fantástico. Pô, cara, não vamos esquecer que apesar de em vão, teve o sacrifício dele contra o Nappa. Foi a coragem. Sim. Cara, foi a coragem do caralho. Foi linda. Sim. Mas o Raditz, cara, eu acho que ganha, cara. Porque cara, o Raditz é muito personagem. Cara, sim. É muito... Não, mas aí que tá... A passagem dele é tão rápida, assim. Sim. É uma coisa tão... Eu diria mas Raditz sabe? Se ele não tivesse... Se ele tivesse mais tempo pra se envergonhar. E isso o Tenchihan ganhou. Olha aí. Mas, é isso mas o Raditz é um desafio bom pra eles, né? Porque, tipo, pô, tem que morrer pra ganhar dele, né, cara? Sim. Ah, foi naquela época, né? Cara? Não, como luta é legal, mas como personagem, assim, eu achei... Pô. Como eu falei, ele não aparece principalmente... Ele não tem um culto em volta dele, tá ligado? Realmente tem pessoas... Profundidade, sabe? Acho que ele é... Se bem que exigir profundidade de personagem de Dragon Ball é putaria, né? Ah, não, calma aí, cara. Calma aí, tem personagem... Não tem profundidade. Tem personagem que tem, mas ele não tem um... É, na verdade, os personagens de Dragon Ball tem personalidade, não profundidade. Concordo. Então acho que é esse o meu personagem. Cara, eu não consigo escolher Senna. Assim. É verdade, o Senna não escolheu, não. Porque o Nappa é meio inútil, mas eu fico achando engraçado pensar ele Super Saiyajin, seria ficar só a sobrancelha. Você já viu o Super Saiyajin 3 dele lá do Dragon Ball Heroes? Pode crer. Ele fica com um barbão, cara, que escroto. Eu não sei, velho. Não... Nossa. Muito bom. Eu não gosto muito do porquinho, cara. Do Olong? O Olong é meio babaca. É meio vacilão. Oh. Cara. No Z ele não tem muita participação. Tipo, ele é mais babaca Ele é tipo aquele comediante comentarista de show de auditório. Aquele comediante que comentava o programa do Porchá. Sim, por aí. Não, o pior de tudo é que ele foi o cara que ele teve a chance de salvar a terra do Bills e não conseguiu, né, cara? No Dragon Ball Super botam ele pra decidir o futuro da Terra num pedra, papel e tesoura, né? É ele contra o Bills e ele perde. Não, pior que o primeiro pedido da Dragon Ball. Ele pediu uma calcinha, né? Sim, cara. Pediu a calcinha da Bull. Pior que esse pedido salvou vidas, hein, cara? Imagina um mundo com um pilate de rei, né, cara? Aí gerou um dragão maligno esse pedido. Ah, Senna, desapega de Dragon Ball GT. É, pô. Dragon Ball GT que merece o quê? Coletiva, né, cara? Ó, eu acho que... Você apaga aí metade do... Eu acho, ó, se vocês aqui, todo mundo que tá nessa mesa, quiser fazer um cast de Dragon Ball GT, eu me proponho a rever essa coisa de novo pra fazer um cast. Pronto, cara. Vamos falar disso. Trilogia aqui, nossa, ó. Fazer a trilogia. Fazer de Dragon Ball GT, vocês esqueçam o meu contato. Que isso, cara? Nem pra falar mal, cara. Que isso? Ah, eu vou me irritar. Tem que ter alguém pra falar mal. Não, tem que ter alguém pra falar mal, é, porra. Não, não, já vou estar aqui pra gente, cara. Né? Já é. Segundo episódio. É que nem Dragon Ball, cara. Você entrou nessa roda, você não sai, não. A gente tá aqui chamando do torneio do poder, cara. Eu vou ter que rever essa merda. Aí, ó, vai ser tipo, o próximo episódio vai ser os filmes e a gente fecha com a trilogia de Dragon Ball GT. E aí, fechou os três episódios aí do Lamentável sobre Dragon Ball e foda-se. É, não, tem mais coisa, mas aí você decide. É, beleza. A gente faz uma sextologia que nem os filmes do Star Wars e uma nonologia que nem os filmes do Star Wars. É, galera, eu queria agradecer muito aí a presença de vocês. É, queria deixar aberto aqui um recadinho primeiro pro Senna. Que agradecer, Senna, pô, valeu mesmo ter aparecido. Já fica o convite, cara, aí pra todos vocês pro próximo, né? Pro próximo NoebaCast aí sobre Dragon Ball. É, a gente pode até falar. Tem tanta coisa pra falar de Dragon Ball, né, cara? Fazer uma série aqui. Não, a gente só pincelou as sagas aí, né? A gente não falou tudo. Justamente. Porra, tem muita coisa que a gente pode abordar e tal. Então eu já queria deixar o convite aí já pra todos vocês pra participar dos próximos, né? Que nasce, com certeza vai ter próximos, porque é muito assunto e foi divertido de gravar. É, eu queria agradecer e deixar aí a cena aberta pra ti, pra tu fazer aí só um recadinho, se der, de algum programa que você teve, teve algum programa, teve algum podcast, sei que você e o Kenô estão disputando aí, né, Goku e Vegeta, a participação dos podcasts. Ai, o Kenô, pô, só faço parte desse podcast. O Kenô é a estrela da podosfera brasileira aí, cara. Não, mas você foi lá no MD. É, tu foi no MD. Viu? Não vê, não, que você é o Goku e ele é o Vegeta. Eu só fui no MDM naquelas participações lá dos leitores, já que o Arrow também foi e fez a ótima piada sobre leproso. Eu sou pior, cara. Eu sou o Yantia daqui, porque eu só fui no Tango Cash, cara, e foi bem rapidinho. Mas, vamos lá, Tango é mó gente boa, cara. Gosto muito do Tango. Eu que agradeço, né? Eu sempre falo com quem não, que conversar sobre Dragon Ball às vezes na internet é meio complicado, né? Porque a galera às vezes... Até comigo já foi, né, Céu? Fala a verdade. Não, você é fã de boa, né? Tem uns fãs meio malucos aí, cara. É, tem uma galera que... Sim. É, cara. Principalmente esse negócio do pai do Goku aí, que eu vou falar pra você que eu tô de um pouquinho de saco cheio já, né? Porque, galera... Ele tá numa fase meio de extremos aí, né? Sim. Pai do Goku? Do Goku. Não, a parada do Goku ser pai. A discussão é realmente, eu não sei nem porque que a gente evora agora, mas realmente tá essa discussão que até eu já larguei de mão. O Bigode, uma vez, foi me chamar pra falar, o cara falando lá, deixa ele, cara. Escutem lá o Wikicast no wikicast.blogspot.com.br. E escutem o Locadora TV também, que tá muito bom. Saiu um de trilhas sonoras que eu tô terminando de ouvir. Tá delicinha. Saiu um TV Pikachu também. Ah, sim, fala desse agora. Que Detetive Pikachu, não sei se vocês sabem, que é o segundo filme do Pikachu Verse. Vem depois do Mewtwo matou um cara. Isso foi o quê? O cara teve um derrame? Que porra? Tive um leve AVC. Calma que eu vou chamar o Charmander enfermeiro. Não, pô, enfermeiro é chance, cara. Pô, você que é o mestre Pokémon. Não, mas o spin-off tem que ser diferente, cara. Eu vou contar uma piada de Pokémon pra você. Valeu. O que um Pokémon fez quando acabou o Guaraná dele? Nossa, idiota. Mano, essa foi puta, velho. Foi boa. Porra. Obrigado. Vale a aplauso. Eu acho que eu tô morrendo por dentro aqui agora, mas eu não sei, cara. Eu acho que eu envelheci, assim, 10 anos aqui com essa piada. Foi foda. É. Deixa o Senna completar a porra. Aí, pode ir, manda aí, tacar de pau nesse carrinho, Marcos. Olha aí. Queria também agradecer aí a presença do Arrow. Manda o Arrow deixar algum recadinho, dizer assim, galera. Vou deixar um recadinho aí pra vocês. Sigam a DC. Amem a DC. Leiam quadrinhos, é legal. E eu tenho um Twitter agora. Opa, peraí, porra. Como assim? Você não avisou, porra? Ah, foi mal. Você não viu no grupo lá do podcast? Cara, eu tô entrando um pouco no Twitter ultimamente. Mas... Se vocês quiserem me seguir, eu sou @LuizFelipeOC1 e o meu avatar é o Flash com a cabeça gigantesca. Ah, pode deixar que eu vou seguir. Então, vou seguir não só no Twitter, como também vou seguir na rua, cara. Se prepara. Caralho, que medo, né? Eu só posto notícia e coisa política e eu fico comentando nos perfis específicos. Pô, é bom, eu tô precisando. Né? Tu não falou. Nunca mais falou lá do aprendiz, não é? Velho, o Roberto Justo está vacilando, viu? Vou largar esse programa. Roberto Justo não tem carisma, né? Pensei na versão com o João Dória. Não é nem isso, é porque o cara ele começa falando que vai avaliar os participantes de um jeito, e aí chega na sala de reunião e ele tira do cu, assim. Como qualquer chefe, cara. É assim mesmo. O cara é super egocêntrico. Assim, a última que ele tirou foi o PC Siqueira. O PC Siqueira foi o único que não lambeu o saco dele. Aí ele falou, pô, você não teve a atitude que eu queria. Você tá demitido. Mas olha que fila da não puta. Não é empreendedor. Caralho, nossa. Eu queria também agradecer aqui a presença, galera, do nosso sapo mais pulador, o Kenô. Pô, valeu. Kenô. Cara, valeu. Falar de Dragon Ball é sempre bom, principalmente com essa galera e vocês aí, que deu pra ver que todo mundo entende, gosta, então é mais divertido do que falar com a galera que só quer reterizar. Cara, o Senna aí já praticamente deu os meus recados, né, porque eu também faço parte lá do Wikicast e faço parte também lá do locador, ao contrário do Senna, eu sou do elenco integral, chupa, Senna. Olha, é que eu ouvi dizer que pra ser do elenco... Você tá de sacanagem, né, cara? Cortaram a internet dele porque ele ia revelar o segredo. Não, o segredo é... Deixa que eu termino. É que dizem que pra você fazer parte do locador TV, você tem que estar desempregado, pelo menos... Pelo menos 70% da nossa equipe tá nesse status atualmente, né, de desemprego. Você tem, eles falaram isso pra mim. Então, por enquanto, é isso. O Senna trabalha, inclusive, ele tá querendo sair exatamente porque ele tem que acordar daqui a pouco pra isso. Então, é isso aí, galera. Eu também me sigo no Twitter, é o @Ken_00, que eu sempre falo de anime, mangás, coisas que eu assisti e tudo mais. E também, se você quiser trocar uma ideia lá, logicamente uma ideia saudável, eu tô lá também, cara. É só chegar, comentar alguma coisa que eu comentei que você quer saber, que eu troco uma ideia. Eu sou tranquilão. E eu acho que é isso, eu não tenho mais nenhum recado, não. É contigo isso, Fih. Bom, então, queria agradecer a você que ouviu até aqui o podcast. Se você gostou, compartilha aí com a galera, deixa aí um comentário, segue aí a gente nas redes sociais, por esse cast, através do perfil do Twitter, dos Lamentáveis. Fique sabendo que a gente tem um blog, tem um Twitter, @_oslamentáveis, o nosso Twitter, e o blog é oslamentáveis.blogspot.com. Então, valeu, queria agradecer essa galera maravilhosa que participou comigo, vocês aí que escutaram até aqui, e valeu, bem, tchau, galera. Tchau. Tchau. Agora vamos conquistar as esferas do dragão, galera. Vamos conquistar as esferas. Xará, hein, xará. Demora aqui. É, Dragon Ball Z é xalá, é de xalá, né, cara? Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. Quanto ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Versão brasileira Álamo. Ah, emocionar. Chuva de meteoros, luzes na Via Láctea. Você me disse adeus. Me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu. Sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Dragon Ball Z. Faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou. Das palavras que nós dissemos, paz, felicidade e amor. Essas são as nossas armas pra deter a solidão e a dor. A amizade da gente é forte, sempre ela triunfará. E sinto energia quando eu vejo você. Ficou com a gente o maior poder. Com meus amigos e muita garra no meu coração. Toda luta eu sei que vamos vencer sempre. Verdade, fé, esperança iluminando meu viver. E o nosso dia está pra chegar. Todo sonho vai se realizar. Sempre sentindo a alegria e o prazer de viver. Kira, em missão especial, à procura de Goku. Meu detector de heróis diz que o Goku está em algum lugar neste prédio. Fique na só! Estúdio de dublagem Alamo. Técnica especial. Ha! Estou no caminho certo. É isso que eu preciso fazer. Agora! Ha! Goku! Onde é você? Aqui! Aqui aonde, Goku? Aqui! Goku! Como você tá aí dentro? A gente tá te esperando aqui! Ah, eu tô no meio de uma batalha terrível e tô louco pra conhecer a galera da Liga do Bem! A gente também tá louco pra te conhecer! E olha só, a gente não sai daqui enquanto você não aparecer! Já comigo, tô chegando! A gente vai torcer por você, Goku! Enquanto isso, a gente não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai conhecer o Goku! Subarashi! Vai lá! Ai! Ai, Goku, você tá demorando muito, viu? Kira! Ah! Eu já tô aqui! Aqui? Ah, Goku, espera aí, como você tá aí? Kira! É você, Goku! Saiu. E aí? Uou! Tá forte, hein? Isso aí, você é o Wendell, é isso. O dublador do Goku. É, eu faço a voz do Goku. Não foi difícil. Podemos vencê-lo, Tenshinhan. Ah, e como que é essa história? Você sente um herói como ele, assim? Você sente o próprio Goku quando você tá fazendo? Quando eu tô fazendo, sim. Você tem que vestir o personagem, né? Você tem que se sentir como ele pra poder passar as mesmas intenções que o personagem pede. Você dubla mais outras vozes além do Goku? Além do Goku, sim. É. É, tem atores que eu já dublei várias vezes e que eu acabo me identificando com eles, né? Que é o caso do Leonardo DiCaprio. O... O que você acha do anime? Você gosta? Você acompanha o Dragon Ball, por exemplo? Acompanho. O gozado é que eu não tinha o menor conhecimento, né? Uhum. Sobre esse tipo de desenho. Até tinha um certo preconceito, mas aí passei a fazer, passei a gostar, vi que é muito legal. Uhum. E adoro, adoro. Muito bom, é assim que eu gosto. Wendell, conta pra gente como funciona esse processo de sincronia na dublagem. É difícil? É muito difícil, é um processo difícil. E no caso do Dragon Ball, é um desenho japonês. Uhum. E a gente recebe dublado em espanhol. Então, é mais difícil ainda, porque você uhum. não pode se guiar pelo som só. Você tem que ficar de olho na tela, e você tem que pegar os movimentos todos labiais, as pausas, e colocar da melhor maneira possível na boca, é difícil. Ok, página 14. É, mas não vou me dar por vencido, ouviu? É verdade, Tenshin, isso é o resultado de termos posto em prática os ensinamentos do Sr. Kaneda. Essa aqui é a Angélica, diretora de dublagem. Vamos gravar então? Vamos. Ah, eu sou o Kira! Ah, não, ele é o Goku! Ah! Olha, até que pra primeira vez você pegou legal. Ai, gente. E a voz do Gohan, hein? Quem faz a voz do Gohan? Tchan, tchan, tchan, tchan. A voz do Gohan é feita por uma mulher. Uma mulher faz a voz do Gohan? Gohan. Então, quer mandar alguma mensagem pros amigos do Idol Dance que estão te assistindo? Quero, tô sentindo um que super positivo da galera toda e vou mandar um Kamehameha mais do que positivo pra mandar uma energia gostosa pra todo mundo. Ainda mais agora, mês das crianças. Kamehameha!